no ar, Inominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e, bom, a gente acabou passando do mês de julho, né? Estamos em agosto aqui, mas para falar sobre o grande lançamento do meio do ano aqui de julho de Wolverine. Desculpa, de Deadpool e Wolverine. Eu não posso trocar isso aí. Esse título mudou tanto ao decorrer da divulgação, né? Que aí pode se confundir um pouco aí. Mas não vamos desprestigiar o Mercenário Tagarela. Deadpool na frente e Wolverine. Apesar de que muita gente tava esperando ver mesmo a volta do Wolverine em telas, tá? E pra me acompanhar aqui hoje estão... Eu, Felga, e se você queria uma homenagem, um final para os filmes da Fox, você ganhou nesse... Não é esculhambado, mas ganhou a homenagem. Ué, e aquele universo era o quê? Aqui é o Paulo e o Paradox, na verdade, é o Kevin Feige. Depois você me explica isso. Oi pessoal, eu sou o Donovan e como foi bom assistir esse que foi não só um filme, mas também uma grande homenagem aí ao universo Fox. E João? Aqui é o João e o Dogpool é o cachorro mais feio do mundo. Não, tadinho. Mary Pop vulgo Dogpool, né? Bom, pessoal, como eu falei, né, a gente tá falando aqui sobre o grande lançamento da Marvel esse ano, porque também é o único, né? A Marvel, como vocês devem lembrar, mudou um pouco a estratégia dela, depois de um puxão de orelha, né, do Bob Iger, né, que reassumiu o comando da Disney, e aí falou, não, vamos puxar esse freio aí, vamos investir em qualidade, não precisa de tantos lançamentos durante o ano, isso vale tanto pra filmes quanto pra série, e vamos se concentrar e fazer as coisas realmente focadas pra que elas ganhem o devido destaque e rendam o que a gente gasta nelas, né? Porque de uns tempos pra cá, as produções da Marvel Studios tem custado de 200 milhões pra cima. Claro que tem questão de inflação que aumentou e por aí vai, né? E aí, Deadpool e Wolverine foi o lançamento único, né, para os cinemas da Marvel Studios. Apesar de que vai ter alguns ainda lançamentos de personagens Marvel ao longo do ano, né? Mas podemos constatar que a estratégia deu certo. Ao concentrar, né, todo o foco nesse filme, o marketing foi realmente maciço e atraiu a atenção da galera. Foi feita uma boa divulgação de trailers, foi bem pensada a estratégia de como anunciar que cada personagem estaria lá. O primeiro trailer muito focado no Deadpool, na sequência mostrando que era um Wolverine, né, no último quadro, para depois ter realmente um trailer do Wolverine e tá entregando muito, muito pouco, mesmo tendo várias participações especiais, como a gente vai ver ao longo desse podcast aqui no cinema, né? Então seguraram bastante, pelo menos para mim até, que faço notícias pro site, né, muita, muita coisa se tinha ouvido falar, mas não dava para confirmar 100%, né? E não teve nenhum vazamento de imagem até o filme sair. Claro que depois de 3, 4 dias, depois de um final de semana de estreia, não tem como se segurar esses vazamentos se você usa redes sociais, né? Mas enfim, a grande novidade desse filme, finalmente, né, como conta Deadpool, o Mercenário Tagarela agora está no MCU, né? Ele até usa de novo da sua metalinguagem para falar sobre a questão da compra da Fox, por aí vai. Remete à ideia de que ele tinha realmente uma máquina do tempo e meio que canoniza aquela cena final do pós-crédito dele, né? E muita gente, por incrível que pareça, né, muita gente não lembrava que existia essa cena, ficou até confuso, né? Porque viu alguns personagens ali na comemoração do aniversário do Wade vivo. Não se tocou que ele reverteu boa parte das mortes ali, né? Da esposa, de parte da X-Force, por aí vai. Enfim, temos então o Mercenário Tagarela na Disney. Muita gente preocupada se ia mudar o tom do filme. Deu pra perceber que não mudou, mas ele estava adentrando no UCM. Mais uma vez, através da metalinguagem, a ideia de que aquele Deadpool fanboy, que já posso chegar na Marvel, por que não nos Vingadores, né? Faz uma aquela pequena participação especial lá do Happy Hogan, né? Mais uma surpresa. Mas é meio que coloca na cabeça do Deadpool que o Deadpool, apesar do que ele é, não é padrão, não é nível pra Vingadores, né? Mas será que não? Porque ao decorrer dessa história, apesar de um tempo de aposentadoria, parece que alguém tinha olhos voltados pra ele, pelo menos da TVA, ou vamos colocar assim, uma parte meio obscura da TVA, que viu a oportunidade de salvar esse Deadpool, entre aspas, porque em algum momento o universo dele ia decair, porque sua âncora daquele universo, né, de forma surpreendente, era o Wolverine, não ia existir mais, e coloca um novo conceito aí do multiverso que não tinha se trabalhado até então, né? Então o filme coloca coisas da série do Loki e coloca junto com o universo do Deadpool, ou seja, não faz parte do universo cinematográfico da Marvel, mas faz parte do multiverso cinematográfico da Marvel. Então agora é oficial, vamos dizer assim, todos os filmes da Fox estão lá naquela terra do 1005, agora não me lembro agora. Número lá, X, um Fox Verso, isso. E tá lá, né? E o filme, enfim, já coloca essa situação dramática pro Deadpool, né? Ele precisa escolher de assumir essa nova missão ou e deixar a família pra trás ou não. Deixar as pessoas que ele ama, tentar salvar as pessoas que ele ama, né? E aí, claro, como a gente conhece, o imprevisível Mercenário Tagarela, ele escolhe nenhuma opção nem outra. Ele decide que vai tentar consertar o Fox Verso dele, trazendo o Wolverine. Só que ele, enfim, vai pro aquela cena clássica do Logan desonrar o personagem na trilha sonora de N5, né? John, começa com você. Cara, primeiramente eu acho que o filme ele consegue entregar um filme extremamente divertido. Você não vai esperar nada grandioso, nada com um roteiro extremamente complexo. Porque quando você para pra analisar o roteiro, você vai ver realmente que tem, sim, pequenas falhas ali. Pequenas não, tem falhas ali. Mas a ideia do Deadpool nunca foi se levar a sério. E quando ele entra, eu acho que o forte mesmo, né? É trazer as piadas e fazer realmente essa metalinguagem. Com até a ideia de Hollywood, como que ele descarta os personagens, né? Como não deu certo, você simplesmente descarta ele atores, descarta as franquias e tal, né? Até a ideia ali de, mais pra frente a gente pode até comentar mais a fundo disso, mas que a Disney, ela literalmente podou a Fox, né? Ela foi literalmente ali quem acabou fazendo essa, podando eles, e trazendo ali o Deadpool, que era o personagem mais, um dos personagens mais rentáveis dentro do universo da Marvel, mas fora da Disney, né? Que dentro do universo de filmes, né? E ele até fica brincando o tempo todo, porque eu sou o Jesus da Marvel, né? Fazendo um paralelo que eles não queriam, dentro da Fox, né? Eles não queriam fazer o filme do Deadpool, até que teve lá aquele pequeno teste que fizeram na época, e depois acabou gerando mais pessoas ali que ficaram interessadas e saiu o filme pra eles, né? E fazendo até essa piada ali com... Não, porque eu sou o Jesus da Fox, né? E, querendo ou não, ele faz também piadas, assim, ao torno direito ali, a gente pode até discorrer mais dentro do podcast, com coisas dentro do universo da Fox, né? Como a questão de homenagem mesmo. E eu acho que, cara, aqui eles acertaram muito a química entre o Hugh Jackman e o Ryan Reynolds, né? Já existe fora de tela e eu acho que aqui tá perfeito. Eles fazem piadas e eles têm, tipo, química lutando. Eles têm química fazendo piada, eles têm química socando uma cara do outro. Então, acho que aqui tudo encaixou muito bem. E ver esses dois personagens aqui dentro do universo maior, que é uma grande homenagem aí ao universo Fox, eu achei muito, muito bacana. Vai lá, Donovan. Esse começo, né? Esse começo da história, né? Lindo lá. Para o final do que era o filme do Logan, né? E eu tava até lembrando aqui que teve um vídeo do Hugh Jackman e o Ryan Reynolds anunciando, né? Quando eles anunciaram a primeira vez que o Hugh Jackman ia voltar, ia fazer o Wolverine, eles iam fazer o filme juntos, né? E tudo mais. Eu lembro deles comentarem que o ponto mais importante é que o final do Logan era certo. Eles não iam desfazer, o Wolverine tinha morrido, eles iam honrar e tudo mais. E aí me começa esse filme exatamente nesse ponto com o Deadpool violando lá o túmulo dele, falou, não, eu vou pegar esse cara de volta, vocês não sabem como é que o fator de cura funciona, eu vou desenterrar ele aqui. Eu falei, meu, não é possível, né, que eles, aquilo que eles haviam prometido pro público, digamos assim, o filme já começa fazendo totalmente o contrário, né, enfim, que a gente acaba descobrindo que não deu certo, então o Logan tava realmente morto. Bom, eles não desonraram a morte, desonraram o pós-morte dele, né? Exatamente. Exatamente. É o que a gente chama de vilipende a cadáver. Exatamente. Então, eles não desfizeram a morte. Aconteceu e foi isso. Mas o corpo do coitado do Wolverine foi não só... O túmulo não foi só violado, né? Ele acaba usando ali o esqueleto de adamantium, que foi o que sobrou na cena seguinte. Foram violados o túmulo e os soldados da TVA. Exatamente. E assim, eu também, como grande fã de X-Men, e tenho o bastante saudosismo, digamos assim, vai do universo da Fox, com os primeiros filmes de X-Men, gostei bastante do que foi todo esse filme, e... Enfim, as referências, as piadas com o Fox e tudo mais. Mas esse começo foi assim, foi engraçado, como é o filme inteiro. E assim, a sequência toda, né? De luta aí no começo, e com música, e Deadpool dançando. Mas assim, que veio na sequência, e o que eu mais gostei é que o plot, né, a história foi se mostrando uma coisa que não era aquilo que o trailer dava a impressão, pelo menos não pra mim. Parecia que a TVA ia chegar e buscar o Deadpool pra fazer parte de alguma coisa, pra ajudar eles em alguma missão, e na verdade não era exatamente isso, o que eu achei bacana. A gente viu bastante coisa em trailer, né, a gente viu bastante teaserzinho que foi saindo, e eles mostraram bastante coisa, mas ao mesmo tempo não entregaram tudo, né, aí foi a história. Ele tinha até uma missão, né, só que não deu tempo dele cumprir, porque ele decidiu... Fazer outra coisa, decidiu pra ir pra outra coisa, né? Então, aí talvez a ideia fosse aquilo que os trailers estavam mostrando que seria, mas aí assim que chega nessa parte e ele descobre que, o seu universo tá morrendo, né, a entidade âncora, né, que é esse novo conceito que eles criaram aí pro multiverso, o seu universo foi retirado, o seu universo vai desaparecer, então ele falou, não, então eu não vou fazer nada do que vocês querem, né? Vou seguir aqui, eu vou resolver o meu universo, não vai morrer não, então eu achei legal essa questão, né, que o trailer apontou pra uma coisa, né, e ao mesmo tempo não entregou o que seria o real roteiro aí, qual seria o caminho da história. Fora de ressaltar que, digamos assim, essa unidade da TVA, a gente tá falando que é a TVA, mas não é a TVA oficial, né? É uma operação por debaixo dos planos da TVA, feita por uma equipe liderada por esse personagem. Como se... Você diria, então, que é como se a TVA fosse a Disney e aquela atividade ali fosse o MCU, né? O MCU, a Marvel Studios, você tá falando. Exato, a Marvel Studios. Paulo, eu sei que você quer fazer esse paralelo, o João já começou cantando... Mas esse paralelo... O João já começou cantando, dizendo que é aquela coisa, né, a Marvel... E é correto esse paralelo até, né? A Marvel quer podar a Fox Verso e aproveitava apenas o Deadpool. Então, basicamente é isso que o Paradox quer, né? Eliminar o Fox Verso ali, mas vamos aproveitar o Deadpool. Você pode vir, né? Mas você acha que tem coisa a mais aí, né, Paulo? Eu vou deixar você falar. Mas esse é o ponto. Primeiro, você tem que ver como o cara, ele parece que é educado, mas na verdade ele é vilanesco e mesquinho. E completamente imbecil, que nem o Feige é. Aquele cabelo, se tu reparar bem, parece peruca. Então ele deve usar um boné pra disfarçar no dia a dia, que nem o Feige. Mas voltando aqui, a parte importante, se tu for prestar atenção... É todos paralelos como o cara falou, eles querem apagar, eles odeiam o Fox Verso, só querem o Deadpool. E o cara, nem ele quer o Deadpool, ele foi obrigado porque o pessoal de cima diz que gosta dele, por aí vai. E chamou ele pra isso. Não, é dito lá, ele, não, nem queria, mas o pessoal lá de cima gosta de você. Ele disse que ele tem uma grande função pro futuro, e aí, de repente, tem uma cena assim, momentânea, do Deadpool caído no chão, nos braços do Thor, e o Thor está chorando. Mas por que o Thor está chorando é uma dúvida que persegue o filme, e persegue o Deadpool durante o filme. Considerando que o Thor faz, se for o Thor dos russos, eu até acredito. Mas se for o Thor dos filmes solo dele, vai sair uma piada logo em seguida. Eu acho que essa cena ela é do Mundo Sombrio, naquela cena que o Loki tá morrendo e o Thor ele tá abraçando o Loki. Eu entendi isso. Não, é assim, exatamente isso. Essa série, não, é essa cena mesmo. O Chris Hemsworth disse que não sabia, foi mostrar, assim, né, pra ele. Não sabia, mas que bom que eles estão aproveitando e tal. Então ele mesmo tá sendo preparado pro futuro, pra alguma coisa aí que nem ele sabe mesmo. O ator não sabe porque o estava chorando com o Deadpool no colo, mas enfim. Mas voltando aqui a metáfora, porque justamente o trailer vendeu com você, o Deadpool, ele vai pra Marvel, foda-se, Fox e tudo mais, mas justamente é o contrário, ele percebe que a Marvel, o MCU, são os vilões, ele não precisa do MCU, eles são os vilões, eles querem destruir tudo, eles querem podar e ficar só com aquela versão posterizada, maligna, afetada deles. Então ele volta e defende o Fox Verso. Isso que é legal. Tanto é que o único personagem que morre da Fox é justamente o traidor que se bandeou pro MCU. Calma, não chegue nesse momento ainda. Mas Paulo, é ótimo ver sua perspectiva completamente enviesada, porque, querendo ou não, ela encaixa, né? Mas não vai me dizer que não parece realmente que tem desenvolvimento do personagem, que ele quer uma coisa, aí ele percebe que ele não quer exatamente aquilo, e ele fica satisfeito. Exatamente, cara, é uma sua que se encaixa. Não vou mentir que te lembra o que faz sentido, entendeu? E comentar também que a vida do Deadpool no Fox Verse naquele momento tá uma merda, porque botaram os rebiosos pra escrever a vida dele. Então ele virou, ele tá tendo uma crise de meia-idade e se separou da esposa. Ai, ai. Pra quem não sabe, o Zeb Wells, ele acaba entrando de alguma maneira como na contribuição do roteiro, apesar de que os dois roteiristas dos outros dois filmes do Deadpool voltaram, né? Inicialmente eles não eram eles os roteiristas, tiveram várias versões de roteiro do Deadpool. Se vocês forem passar aí nos artigos do site, vai ver que teve uma ideia mais louca que a outra. O Shawn Levy já tava sendo chamado, já antes de tal o Hugh Jackman dizer que voltou, mas não foi anunciado antes, né? E aí, de repente, o Hugh Jackman decidiu que queria voltar. Afinal de contas, o Patrick Stewart já tinha voltado. Ele falou, ah, pô, se é da bandalheira assim, eu também quero voltar, ué. Tô pagando bem que mal tem. Então ele decide voltar. E aí, cara, o que eu posso dizer é que você pega os vídeos, enfim, de entrevistas, do próprio Hugh Jackman, às vezes estão postando agora ele vendo as cenas do pós-produção de certas coisas, né? Cara, ele fica chorando de rir, você vê as lágrimas correndo. Ele é muito, muito fã da comédia do Ryan Reynolds. Isso é, enfim, desde... Eles são muito amigos. São muito amigos, são os três grandes amigos, né? Ele, o Ryan Reynolds e O Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, é isso aí. O mistério só não tá no fim porque é da Sony. Exatamente. Assim, o que eu ia falar pra ti dos roteiristas, que é importante lembrar que esse filme esse filme foi gravado durante a greve dos roteiristas, então também isso acabou contribuindo pra que até o diretor entrasse lá no bolo do número de roteiristas, porque bem ou mal, mas que eles tenham parado depois que começou a greve dos atores também, eles ainda filmaram um tempinho sem ter roteirista lá no meio. E isso poderia ter prejudicado esse filme se ele precisasse de roteiro. A gente percebeu que depois não precisa, então... Tem umas regras muito difíceis, entendeu? Porque o roteiro base mesmo, é dos meninos lá, o Reese e o... O outro eu não me lembro agora, deixa eu ver aqui, rapidinho. É o Rhett Reese e o Paul Wernick. Então o roteiro base é deles. Só que a parte do diálogo não tem como você dizer que não é do Ryan Reynolds. O Ryan Reynolds, inclusive, é co-roteirista também, tá? Então, assim, você tá gravando, o cara de máscara, se ele quiser no pós, porque ele vai ter que fazer a redublagem dele pra a voz sair direitinho. Qualquer voz de filme não é a voz original que grava no dia, né? Eles fazem uma dublagem em estúdio de novo, deles mesmo, né? E aí ele conserta a piada, ele muda a piada. Na verdade, se você olhar os trailers, você vai ver versões diferentes da fala do Deadpool pra mesma cena. É muito normal isso no filme do Deadpool, inclusive, né? Até porque ele é um dos... O Reynolds, ele é um dos roteiristas, até pra ele ter essa liberdade de improvisar na hora. Todos os tipos de piada, que são piadas de cultura pop, que tem um ambiente muito obscuro na hora da piada, né? Um fúnebre assim, é do Reynolds. Isso todo mundo já sabe. Bom, só pra pegar aquilo que acho que a gente não comentou, né? O filme, ele começa realmente com uma espécie de jornada do Deadpool, né? Nesse lance dele nessa nova vida, né? É muito impagável essa parte, ele como vendedor de carros usados, cara. Ele lá com a família tentando... Não, porque o Honda Civic, o Honda Odyssey, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, é impagável. E você vê que ele tá tentando encontrar um novo... Como é que eu posso dizer? Um novo rumo, né? Mas, cara, eu juro a você, nesse momento aí, eu não sei, porque eu não conheço nada de carro, né? Eu não sei se a Honda realmente patrocinou pra sair aquilo, ou se... É piada pra atacar mesmo a Honda. Eu acho que foi um pouco das duas coisas, mas acho que a Honda devia estar patrocinando e entrou na piada. Cara, com certeza foi isso, porque o cara falou, mas aquele carro, ele sobreviveu àquela porradaria toda e ainda funcionou no final. Pois é. Pra você ver como Honda tem qualidade. E o podcast não está sendo patrocinado pela Honda. Fale por você, não por mim, pelo Felga. O grande amigo dele nessa nova fase é o Peter, cara. Que meio que vira uma espécie de sidekick que tá sempre incentivando ele a voltar. E ele não quer, cara. E tem essa parte da separação, né? Que é, vamos dizer assim, o motor de tudo isso é a separação que ele teve com a Vanessa, esse momento Zeb Wells aí, como o Paulo Arthur falou, né? Que de certa forma é o que move ele ao longo de todo o filme, certo? E vale só um apêndice assim, se você tá escutando esse podcast e não lê quadrinhos, o Zeb Wells foi quem foi responsável pela, sei lá, 34ª separação do Peter Parker e da Mary Jane nessa nova fase que ele escreveu, tá, gente? Então... Fecha o apêndice aqui. E cheio dessas piadas, né? Ele tentando encontrar um novo lugar, né? Ele vai pro MCU, pra linha sagrada lá, né? Começa a conversar com o Happy Hogan, né? Que, aliás, cara, depois no final o Happy, o Fravô aparece de novo lá nas cenas pós-créditos, né? Muitos poucos lembram desse personagem que ele fez lá numa época aí, né? E era o Fog Nelson do Demolidor do Ben Affleck, né? Exatamente. Pois é, e o namorado da Mônica, não esqueçamos. Exatamente. E, cara, ele tentando se encontrar, cara, e ao mesmo tempo aí aparece a TVA dando uma espécie de objetivo pra ele, cara, ele fica louco. Enfim, aí a sequência de piadas, cara, não dá pra parar num rir, cara. Tipo, aquela sequência inicial dele, tipo, ao som do N5 fazendo um massacre, né, na floresta, cara, é muito engraçado. E ele começa, e o que o Donovan falou, ele começa cavando ali. Não, vocês sabem como é que funciona a coisa, não sei o que, conversando, né, quebrando a quarta parede. Aí ele chega, monta o esqueleto lá do logo, acho que você morreu mesmo. É muito bom, cara, o início... Não, ele não fala com tanta calma, né, ele solta o palavrão, o primeiro palavrão do filme é isso, o foco, né. Não, mas eu não posso, não vamos aqui, né? Vamos tentar manter esse podcast no nível. Não vamos... No nível para menores de 18 anos. Esse podcast não vai tentar reproduzir os palavrões do Ryan Reynolds do filme. Comentar da música que eu vi esses dias, que eles mudaram, né, o título do vídeo oficial da música Bye Bye Bye do NSYNC, que é o vídeo lá de anos atrás, eles mudaram o título para... como fazendo parte agora da trilha sonora oficial do filme, né? Ah, sim. Então você pega o vídeo no YouTube, ele tá lá, de 14 anos, 15 anos atrás, e o título tá alterado agora pra Bye Bye Bye e trilha sonora oficial do filme Deadpool Wolverine. Inclusive o NSYNC que estava na Premiere, não sabia, né? O tempo passa, né? O que é esse velho aqui? Esses velhos era boy band de 20 anos atrás. Exato. 20 não, 20, já faz mais de 20. Pelo jeito, já acho que faz, mais ou menos isso. E lembrando, parece que só o Timberlake envelheceu bem nessa. Ele não estava, inclusive, na Premiere, né? Mas enfim. Acho que ele não tem saudades do NSYNC, né? O Timberlake, quando ele precisa de ajuda, ele chama os amigos e os caras vão no show e aparece. Aí quando ele não precisa mais, ele esnoba e desaparece. Mas olha pelo lado bom, é o seu blockbuster em 2 anos que eles são citados, depois de 20 anos. E ano passado eles eram fugitivos lá da Barbilândia. Ah, sim. Então, tá vendo? Dois grandes blockbusters ressuscitando a boy band aí. E, cara, bom, essa sequência é sensacional, cara. E as piadas, o jeito, todas aquelas piadas de duplo, 3, 4 sentidos, né, que você pode imaginar, cara. A cena dele lá no aniversário dele, e aí ele começa a falar com a Al, aí começa a usar esses nomes. Não, e aí começa um monte de coisa, aí termina. Mas e você, quer brincar na neve? Mas é claro! Você sabe que essa coisa dessa piada veio de uma conversa com o Kevin Feige. O Kevin Feige disse que não foi exatamente assim, né? Mas que aí eles falando quais são os limites e por aí vai. Aí diz o Kevin Feige que falou, essas piadas sobre drogas, sobre cocaína, eu não acho engraçadas. Aí ele pegou essa fala da conversa do Feige e fala, a única coisa que o Feige falou que não gostava, que não era proibido, era falar sobre cocaína. Aí ele repete isso umas 2 ou 3 vezes no filme... Pra pegar no pé do Kevin Feige, ou seja, ele faz a beta-linguagem até... Da produção do filme, né? Ao longo do filme, você tem umas sacadas aqui, cara, que é tipo, é praticamente ele olhando pro Kevin Feige e pra outras pessoas, assim, cara. Só uma coisa, se esse filme tivesse estreado mês passado, ia ser mais engraçado ainda, porque os filmes 18 anos da Star Mais não teriam entrado no Disney mais. Aí muitas das frases lá que ele coloca fariam mais sentido ainda. Não, isso aqui não é novidade pra mim, mas pra Disney é. Sim, sim. É, que aí depois acabaram com esses... Mas enfim, cara, sensacional esse começo. E cara, é da tônica de todo o filme. É, a única coisa que eu gostaria de falar desse bloco aqui, né? Enfim, a TVA, muitas coisas vieram, obviamente, da série do Loki. Inclusive, pode ser uma coisa que até que barateou um pouco, né? Porque a série do Loki da segunda temporada foi meio que no final ali da segunda temporada. Tava já pegando de pool, né? Enfim. E pegou, provavelmente, cenário, pegou objetos e por aí vai. E muita gente vai se questionar sobre... Oh, mas como é que o Deadpool sabia manusear esse equipamento, ou isso, aquilo, e por aí vai. Mas, cara, o Deadpool é meta. Como o Paulo falou, né? O próprio fato de não ter nenhum motivo, aparentemente, a não ser... Os superiores querem que você sobreviva, é meta. É óbvio que não ia ter uma explicação. Assim, mas por que o Deadpool então foi salvo? Cara, não tem explicação. É uma coisa que o filme criou isso aí porque realmente a Disney, que são os superiores, querem. Então não tenta buscar muita lógica dentro da própria história ou de como essas informações vão ser usadas no futuro, porque não servem. Inclusive a própria piada do Thor. Não espere que realmente vai ter uma cena lá em Guerras Secretas do Thor chorando com o Deadpool no colo. A princípio, não deveria ter, né? É uma coisa dentro do próprio filme. Imagina, né? Exatamente. Mas tem um elemento que foi realmente colocado ali, né? Que é a tal da âncora. Isso é realmente algo novo, é diferente, parece ser diferente do Nexus Beam, né? Ou não sei, pode ser que depois as coisas sejam nomes diferentes para as mesmas coisas. Mas essa nova informação aí, eu não sei como é que vai ser aproveitada para o futuro. Que inclusive é o que muita gente questiona. Mas vem cá, o Wolverine é a âncora do Fox Verso. E dos outros universos, quem é a da Marvel Studios? Já morreu? Era o Tony Stark que já morreu? Ou seja, vai morrer o universo meio-meia lá em algum momento no futuro? Como é que quem é o quem? A minha teoria é que a âncora do MCU é o Tom Holland. Não, era o Tom Holland Aranha, era pra ser a âncora do Sonyverse, por isso que ele é tão zoado. Não, mas daí é do Sonyverse, né? Justamente, do Sonyverse. Da Marvel Studios. Na Marvel Studios, já teve gente falando que seria o Doutor Estranho, só que aí... demora milhares de anos, por isso que eu ia falar, mas ele morreu por 5 anos e não aconteceu nada, mas tem esse negócio dos milhares de anos. Mas você sabe por que o Doutor Estranho é contado? Porque tem uma fala quando o Benedict Cumberbatch recebeu o lugar dele na Calçada da Fama, no discurso do Kevin Feige tava falando, você se tornou a âncora da Marvel Studios, né, do MCU, alguma coisa assim. Mas estão levando ao pé da letra alguma coisa que foi apenas um discurso do Kevin Feige, né? Mas, enfim, é um conceito que é complicadíssimo. A gente não sabe, porque os roteiristas dali, nenhum deles realmente vai ter vínculo ou vai levar informações pro roteirista que era do Loki, por exemplo, que é o Michael Waldron. Que a gente nem sabe se as coisas que o Michael Waldron criou pra Loki vão ser realmente usadas, porque Michael Waldron, agora oficialmente, a gente sabe depois da Comic Con, meio que foi chutado a bunda, porque quem vai assumir os roteiros dos dois próximos filmes do Vingadores, que a gente não vai falar aqui, né, é o Stephen McFeely, eu acho, né, alguma coisa assim, que é o co-roteirista de Ultimato, né, e de Guerra Infinita. Enfim, a gente não sabe se esses conceitos vão ser usados, mas se viu pro filme, entendeu? E muita gente questiona, mas fica, se a âncora morrer, se a âncora não for um cara de 200 anos, todo o universo vai morrer? Então, são conceitos que se viu pra aquele filme. Não tenta se apegar muito, não, porque é pra ser pra aquela história, né? Ou a minha ideia é que o MCU é um universo maior, então você não tem só uma âncora, você teria mais de uma, e aí isso garantiria a sobrevivência ali do universo. Como na Fox, o Wolverine sempre foi... No Fox Verso, o Wolverine sempre foi o grande destaque, então faz mais sentido. Ele morreu, o universo tá morrendo. Querendo ou não, a linha sagrada do tempo, eles colocam o meio-meia como sendo parte integral, pelo menos um dos fios principais daquela linha sagrada do tempo. E o do Fox Verso, eu não sei se faz parte daquilo, né, porque não chegou a detalhar, né, mas quando apareceu do meio-meia... Né? Só o meio-meia é a linha sagrada. Quando ele aparece no meio-meia, aparece lá a linha sagrada, tal, todas aquelas coisinhas no Loki. No universo dele, que é o 1005, alguma coisa assim, não aparece dizendo que é da linha do tempo sagrado. Inclusive, lá o Fox fala pra ele, olha, o seguinte, cara, você ganha sorte grande, meu amigo, loteria. Você vai pra linha do tempo sagrada, o top 10, e aí, meus, e eu sei, esse universo aqui, cara, a gente vai acabar com ele rápido, porque eu não tenho paciência pra definhar as coisas. coisas. O Paradox, vamos dizer assim, as motivações do Paradox eram muito doidas, né? Mas tudo bem, não, é um filme muito doido. Não dá pra, digamos assim, botar ferro e fogo. Por mais que eu odeie o Kevin Feige, dá pra entender as motivações do Paradox. Ele assistiu Fênix Negra. Assistiu Novos Mutantes, né? Já que a gente tá falando de âncora, vamos falar sobre um novo tópico, né? Então a âncora é o Wolverine. O Wolverine do Fox Verso, né? Do 1005, né? Ele morreu realmente, Logan. Não vamos contrariar o Mangolfo lá, o diretor do Logan, que ele já não gosta muito do universo compartilhado, né? E então vamos manter isso aí. Então a ideia do Deadpool, né? É roubar o aparelhinho lá e conseguir um novo Logan, né? É, o novo Wolverine. E aí, cara, ele sai pulando de multiverso pra multiverso. E aí, com o aparelhinho, aprende na hora, não importa, né? Vale ressaltar, gente, do mesmo jeito que ele aprende na hora, você não pode entender a lógica, por exemplo, de pôr um aparelhinho do Cable de Viagem do Tempo, porque o Deadpool foi pra linha sagrada no começo e depois voltou pra linha dele. Na doidice. Não leva a ferro e fogo, mais uma vez, o filme do Deadpool. Então vamos supor que o Deadpool apenas sabe manusear o aparelho porque faz bem a história e a narrativa. Ah, no segundo filme do Deadpool, a mecânica de viagem do tempo muda porque hora ele volta pra consciência no passado, hora ele volta de corpo inteiro passado, hora ele volta pra linhas temporais diferentes pra matar ele mesmo duas vezes, então... Como eu falei, não leva a sério mesmo. Mas é aquele negócio, eu não sei, acho que foi o João, foi o Dono que falou, mas o filme, ele mostrou a que se propôs na primeira cena. Na hora que ele fala, vocês acham que a gente vai respeitar ou não, Logan? Não vamos. Aí começa, aquela cena ali foi também, ó, gente, não é pra levar esse filme a sério. Se você for querer levar a sério, quem tá errado é você. Então, nessa busca pela âncora, né, a gente vê um monte de easter eggs aqui, né? Ele vai pulando e procurando Wolverines, que é tipo assim, olha, fãs do quadrinho, porque realmente eu me admiro muito que o ator Deadpool, o Deadpool, desde a época do Blade, você via nos bastidores do Blade, não só do Blade, ele nem gosta que fale isso, né, mas ele foi o Lanterna Verde da DC em algum momento, né? A Blake Lively relatou que ela nem sabia quem era Deadpool e ele sempre falava que era o sonho dele. Então, era um cara que era leitor, era um canadense que lia, né? Então, assim, deve ter sido um castigo muito grande lá, Wolverine Origins, ele fazer aquele Deadpool todo ferrado, que não tem nada a ver com Deadpool, né? Mas ele meio que lavou a alma dele, matando depois numa cena pós-crédito. Sabe por que foi que fizeram aquilo com Deadpool? Então, primeiro, eu fui pesquisar essa história. Lá no Wolverine Origins, alguns personagens não estavam... aquela bagunça de roteiro. Quando eles começaram a filmar, chamaram alguns personagens. Entre ele, o Deadpool e o Gambit. E não estavam no roteiro original. Só estavam depois que começou a filmagem. Aí, algum produtor viu o Deadpool. E sem brincadeira, a justificativa que deram foi... Não, ele vai chamar atenção demais, que isso é um filme solo do protagonista. Pois é, né? E aí queimaram o personagem. Mas enfim, lavou a alma, matando ele, essa versão aí, né? Na cena pós-crédito. Enfim, o Ryan Reynolds gosta muito de quadrinhos. E aí você vê que ele, junto com os roteiristas, deu um presente pro fã leitor de quadrinhos nessa caça ao Deadpool pra uma próxima âncora. Primeiro Wolverine baixinho, depois vem o Wolverine da Era do Apocalipse. Calma, Paulo, vou dar as chances pra falar. Depois veio aquele Wolverine, que ele foi crucificado pelos carrascos, né? Acho que era a fase australiana. Carniceiros. Os carniceiros, confundi o nome. Carniceiros. Eu também confundi carrascos no cinema, e depois falei, é carniceiro. E aí depois teve ele com o uniforme marrom e amarelo, né? Enfim, marrom. E que... Aí fala assim, ó, porque não usou o uniforme da primeira aparição dele, né? Pô, já tem um uniforme ali que vai ser muito parecido. Aí usou o marrom, porque se você prestar atenção, quando o Wolverine puxa as garras, ele imita a capa do Todd McFarlane, né? Foi o Todd McFarlane que fez aquela capa do Hulk? Foi, porque ele era o desenho do Hulk na época. E aí você vê lá aquele reflexo lá, putz, cara, tirado quadro a quadro dos quadrinhos, e fala assim, ah, mas beleza, isso é só easter egg e tal. Mas, cara, é o cuidado que você vê que tem na história, que só faz você que é fã, querer ir de novo, quero ver esse detalhe de novo. E foi graças a esse detalhe de novo que eu fui ver pela segunda vez, e a cena é tão rápida, eu não percebi outro detalhe, outro easter egg dentro dessa cena. Nessa brincadeira do Deadpool dizer que ele é o Jesus da Marvel, né? Ele, na hora que se depara com o Hulk antes de levar a porrada, ele fala a mesma fala do Loki, só que em vez de dizer I am a God, your panic creature, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele fala, eu sou o Jesus da Marvel, sua criatura obsoleta, não sei o que, não sei o que lá. E leva a porrada. Então, assim, é um roteiro costuradinho com vários detalhes, um diálogo, nas imagens, por aí vai, pra dar esse presente pros fãs, né? Enfim, até em algum momento que ele encontra o Wolverine que precisa, que eu, todos os outros só foi porrada em cima de porrada. Tu esqueceu o Cavill mesmo? Eu não esqueci não, vou deixar você falar. E aí, ele encontra o Wolverine ideal, vamos dizer assim, que é o, na verdade, se você vê em alguns momentos das falas do filme, ele fala assim, olha, não é o que você precisa, é o que os outros precisam de você. E a mesma coisa vale pro Wolverine, né? Aquele discurso que deram pro Deadpool, pro Wade, vale pro Wolverine. Aquele é o Wolverine que... Não é o Wolverine que ele precisava, é, na verdade, o Wolverine que precisava voltar a ser o Wolverine pra ele. Então, meio que casa as histórias, né? Dá o uniforme amarelo pro Wolverine e faz uma parceria, acho que talvez a parceria mais interessante do filme, porque é um Wolverine que perdeu tudo, né? Eles têm acessos de fúria, então ele pode ter esses acessos de fúria num filme PG mais 13 e descontar toda a fúria com o Deadpool e gerar cenas absolutamente insanas. Né, cenas das duas mais marcantes, né, entre eles dois. Tanto a cena assim que chega no vazio, né, em que eles brigam lá de cara, dão uns 5, 7 minutos lá de cena bem feita, bem construída, e a cena do carro, que foi outra show de bola. Você vai imaginar lutas assim, onde tem espaço por aí vai, mas dentro de um carro apertado, cara, aquilo ficou muito louco, muito insano. Então, pra mim, chegaram ao ponto de realmente dar o Wolverine, não é um Wolverine heróico, como bem coloca, né? Mas o Wolverine que precisava casar naquele momento com o Deadpool, né? Pra também fazer a jornada de volta a ser herói dele, né? Ou de ser herói mesmo, porque aquele Wolverine nunca chegou a ser um herói de fato, né? Bem, Paulo, pode falar aí das variantes, eu sei que você quer falar. Esqueceu o Ultimate Logan. O velho Logan. Ah, fizeram sim. Velho Logan, mais velho Logan, idêntico dos quadrinhos. O Logan cowboy, né? É misturado com o Clint Eastwood, cara. Totalmente Clint Eastwood ali. Mas se tu for olhar, até a casa lembra um pouco a casa do... Não, a cena lembra Gran Turino, né? É? É, sim. Que é mais ou menos parecido. É o velhão lá e só falta o Shield pra fechar a cena e aparece e atira na primeira oportunidade. É muito Na primeira vez que eu assisti, eu ainda pensei que fosse o caminhão do Clint Eastwood. Depois que eu fui ver que era o Hugh Jackman de maquiagem. Voltando aqui. Aí, tu se esqueceu também, a gente gravou um podcast só sobre ele, que foi o Wolverine Caolho. Sim, verdade. E graças, ainda bem que também foi o Hugh Jackman, porque tinha muita gente chutando que quando viu no trailer de costas. Não, esse aí é o Daniel Radcliffe, Aí tinha também, chamaram o Calverine, que era o Henry Cavill aparecendo lá. O Coveiro chega, teve um treco quando viu lá o Iron Reynolds falando, esculhambando a Warner. Não, a gente vai te tratar muito melhor do que foi aquela outra empresa. Né? É, ousadia demais. Vamos fazer aqui a Liga da Justiça da Fox. É, já tem o Super-Homem e o Lanterna Verde. E ele ainda aproveita que ele faz uma piadinha com ele mesmo na hora. Porque ele faz lá o movimento lá de recarregar antes de dar um morro no Deadpool, que era, o pessoal fez meme com isso, fez gif, que ele fez no Missão Impossível. E é o do Missão Impossível, né, que ele dá uma mexidinha nos braços, assim, no box dele, né? É, e claro também, por final, a única parte relevante do filme pro Guerras Secretas, a parte da Era do Apocalipse, porque tinham que canonizar que existe o universo da Era do Apocalipse, pra canonizar que vai vir o Nat Grey ajudar o Doutor Destino a derrotar o Reed Richards do final de Guerra Secreta. Cara, você viu a cabeleira do Hugh Jackman nesse Wolverine Arma X aí? Puta, uma cabeleira gigante dele, parece... Parecia mesmo o Arma X do... Cara, o pior de tudo é ver o uniforme do Arma X, da Era do Apocalipse. Porque nós temos que admitir que tanto o Universo 2099 quanto a Era do Apocalipse, eles é muito o futuro over dos anos 90. Que chega a ser tão over que você fica constrangido quando vê hoje os visuais. Mas eles foram lá e colocaram o uniforme, cara. E saí, olhei, parabéns, muita coragem. E ficou, cara, o uniforme, se eu procurar na internet, que enfim, vazou tudo praticamente, o uniforme marrom é muito bonito, cara. Eu espero que usem ele no futuro. Cara, a Hot Toys já fez o boneco do Baby Pooh e da Kid Pooh. Eles vão fazer esse boneco do uniforme laranja, cara. E vai ter muito nerd comprando. Fale um pouco sobre o Wolverine escolhido, pelo amor de Deus. Você que só quer... Se deixar, você só fala sobre o Era do Apocalipse, mas fale um pouco desse Wolverine, o que você achou? Olha, é interessante, porque no fim das contas eles pegaram um Wolverine que tem mais ou menos a mesma base do Logan, do tipo, os X-Men morreram e agora ele tá sozinho. Foi pior que o Logan, porque nesse daí até o Xavier e o Caliban morreram, o cara sobrou só ele mesmo. Então... E ele ainda pirou, né? Ele ainda saiu matando pessoas por um bom tempo. Né? E aí a justificativa também do uniforme é o contrário, né? É, ele não usa. Como se o Ciclope tivesse dito: olha, usa esse uniforme. Sempre insistindo pra usar um uniforme amarelo de Spandex, né? Que seria o contrário do outro, né? E aí, quando morre, aí ele meio que usa ele, mesmo que seja fechado em outra roupa, né? Pra lembrar que. E honrar, porque alguma coisa que sobrou lá. E um dia, quem sabe, né? Ele pudesse se redimir, né? Mas é o bom de colocarem o Hugh Jackman é que eles conseguem pegar, tipo, muitas piadas assim, meta, até da cultura pop no geral. Aquela cena da luta do Deadpool contra o Wolverine dentro do carro, tem uma cena, não sei se alguém pegou isso, mas ele bate lá a cabeça dele, né? Tipo, tocando Avril Lavigne, depois vai tocando ali, começa a tocar Greasy e tal. Tem uma hora que começa a tocar a música do Rei do Show. Tipo, é um pequeno trecho, né? E eles fazem essa piada o tempo todo também, falar, porque se você quiser, esse Wolverine aqui ele pode dançar, pode cantar, porque a gente sabe, né, que o Hugh Jackman, ele é um cara que é muito talentoso e não só atua também, né? E faz essa piada com a parte do Rei do Show. E outra piada também que eu lembrei, que eu esqueci de contar, que no começo eles fazem aquela referência ao tapa do Will Smith, né, no Oscar, quando o cara começa a falar do Canadá, daí ele simplesmente fala, tipo, tira, né, ó, meu país da sua boca, e dá um tapão ali na cara, igual quando o Will Smith falou, né, tipo, tira o nome da minha mulher da sua boca. Pois é, né? E tem até a piada até de Gossip Girl, que eu não sabia, depois eu fui pesquisando lá com o pessoal comentando que a mulher dele atuou em Gossip Girl, por isso é que ele fala que quando você tem, né, corpo humano tem 206 ossos, a menos que você esteja assistindo Gossip Girl, né, porque daí no caso a mulher dele tá vendo a mulher dele aí. Eu não entendi, porque eu não vi Gossip Girl, eu não entendi a piada, mas tudo bem. Cara, eu não tinha entendido, então... Você sabe por quê, então? Não, entendi, por causa que ela fez Gossip Girl, né, aquela mulher dele. Sim, mas por que no caso tem um osso a mais? Eu não entendi a piada do osso a mais. Por causa do... Em inglês, em inglês, ereção é boner. Ah. Então, quando ele assiste, ele tem um osso a mais, que tá bom. É um boner. Beleza, entendi muito, agora. É muito, Ryan. Cara, é muito dele, porque é camada em cima de camada. Obrigado, Dona Fã. Eu não sei se eu queria saber desse detalhe, mas agora... Porque foi uma das piadas que eu não tinha entendido, de muitas, né? Porque tem horas que não dá pra seguir a mente dele lá, né? Muito louco o Ryan Reynolds. Sim, e né, voltando também à parte do Henry Cavill que eles colocam ali, eles fazem outras referências também à Warner, né? Que eles também tocam ali no assunto, que é o filme da Furiosa, né? Não necessariamente a Furiosa, mas a personagem Furiosa de Mad Max. Eles tocam ali, eu tô aqui com a sua rainha, a Furiosa. Depois até brinca ali, falando, não vamos tocar muito nesse assunto, porque senão a gente pode, né, ali com os direitos autorais ali. Isso é muito bom, porque eles vão colocando pequenas piadas assim na cultura pop no geral. Se você só tiver, não sei, né, eu tenho uma dúvida que eu coloco pra vocês aqui, mas se você não tiver antenado por fora do que acontece dentro do universo da Fox, você não consegue pegar muitas piadas que tem ali. E não só isso, né, que nem a gente tá falando aqui de piadas que não tem necessariamente a ver com o universo da Fox ou o universo do MCU, mas coisas que sim, que são muito mais acima, sabe? Então eu tenho até uma dúvida de que... Ele tem hora que o Rick Jammer fala alguma coisa quando tá um pegado no outro, aí ele fala, não conta pra Blake. Blake é a esposa dele, sim, né? E aí, em outro momento, ele fala da separação do Wolverine. Que, sim, tipo também. Assim, olha, ele voltou a ficar em forma. Ah, isso aí foi desde a separação. Uma coisa assim que ele falou, né? Sim, e tem até um outro... Eu vou adiantar um spoiler aqui, porque eu... Sim. Não sei se vocês lembram disso, mas ela que aparece no filme e tem um determinado momento que ela fala que o Demolidor morreu. Aí ela fala, tudo bem. Porque, né, tanto o Demolidor, né, o Ben Affleck e a Garner, eles eram casados, e depois eles terminaram, né, e tal, tiveram um divórcio, e deu meio que ela falou assim, ah, tudo bem, sabe, no sentido de, ah, não tô nem aí, sabe. Então, são pequenas, assim, coisas muito, muito pequenas ali que eles colocam, e, cara, você fica, como que eles encaixaram isso daqui dentro da história, sabe? E você, quando você pega, assim, a questão do trauma mesmo do personagem, do Wolverine, é uma coisa mais básica, mas quando você, tipo, vai vendo as piadas que eles colocam por trás disso, é uma questão muito meta. Então, eu não sei ter nem se, né, como que as pessoas aproveitariam não sabendo toda essa história, sabe? Então, não sei se as pessoas não aproveitam, ou, só acharam um filme engraçadinho, ou, não sei, se é uma coisa pra gente mesmo. Não dá pra rir de todas as piadas do Deadpool, porque é uma metralhadora. Então, quando você tá rindo de uma, é o que ele até falou em entrevista. Quando você tá rindo de uma, você perdeu duas, porque você tá rindo, fechou o olho, gargalhou, ele já falou outra logo no minuto depois. Então, você assiste a segunda vez, você já vai pegar mais coisas. Acabou acontecendo comigo, cara. Tem umas que eu não peguei da primeira vez, aí eu fui ver de novo, eu digo, olha isso aqui, que eu tava rindo naquela hora, não peguei. Ou esse detalhe ou esse. Então, é uma metralhadora muito grande de zoação. Então, se você perder uma, feito eu perdi a da Gossip Girl, no, tudo bem, você tá rindo da anterior e depois tá rindo da que vai sair um minuto depois. Ele é fascinante nesse ponto. Eu assisti dublado e legendado. E tem piada que muda completamente que na tradução. Sim, também fiz a mesma coisa que o Paulo. Muda. É, o coveiro vai xingar, porque ele não gostou muito da tradução da dublagem. Mas o Nice Pool quebrando a quarta parede no dublado é melhor do que no original. É, vai ter coisas melhores de um lado e de outro. Aí a gente pode até fazer esse balanço depois. Mas é porque eu acho que, querendo ou não, duas coisas me incomodam um pouco, tá? Só colocando aqui, uma é porque eu acho que o dublador deveria ter uma voz menos grossa, a voz do Ryan Reynolds é mais agudinha um pouco, e não dá pra você fazer na dublagem, se, pra o brasileiro entender, porque na dublagem eles sempre falam as palavras muito sílaba por sílaba, e o Ryan Reynolds em inglês, até porque a língua é mais codificada, ele é muito ligeiro, então ele fala, vai perder uma piada ali, porque não dá pra casar, a boca mexendo com o tudo que precisa, todas as piadas que precisam sair. Só pra contextualizar, no original, quando Nice Pool, ele vai quebrar a quarta parede, ele olha pra parede, o negócio fala, The Proposal, que é uma referência a um filme, uns 15 anos atrás, que ele fez com a Sandra Bullock, e na dublagem, ele manda um, beba água, muito personalidade daquele Nice Pool quebrar a parede pra falar uma coisa dessa. É, porque, exatamente, porque não vai nem ter sentido pro brasileiro falar aquilo, então ele precisa trocar. Mas vamos voltar a fita de novo, usar a máquina do tempinho, voltar, pra falar sobre o Wolverine, Donovan. Não tem nem muito o que acrescentar, mas assim, o ponto que eu achei interessante ele foi aí atrás de versões variantes do Wolverine e encontrou aquela que, como vocês até já comentaram, é um Wolverine que ele pegou pra ajudar, mas era um Wolverine que precisava também ser ajudado, né? Precisava de uma redenção. Então, achei interessante essa questão, né? Então, foi o único, ele falou, né? Foi o único Wolverine que não caiu pra cima dele, né? Não foi de porrada pra cima dele, porque até então, nos outros, ele chega, ele tenta conversar e só levou porrada. E aqui ele foi o único que não atacou. E aí ele pôde falar, pôde contar o que ele queria, enfim. E é um Wolverine que não partiu pra cima dele. E era justamente, é um Wolverine parecido com o do Logan, também como vocês comentaram, que já havia perdido tudo praticamente. Então, achei legal, né? Foram resgatar um Wolverine de um universo que precisava de uma redenção pra ajudar no resgate do universo lá do Deadpool. E que aceitaria a missão, né? Porque o Deadpool, como ele fala, né? E no dublado ele acha que ele fala assim, ó, é um desejo que eu queria muito, né? Mas aí ele no original ele fala assim, ah, eu fiz uma pressuposição explanatória, é um termo assim que ele usa, de que uma suposição, né? Uma coisa assim. Que é de que talvez indo pra TVA ele possa salvar o universo dele. E aí o Wolverine compra como uma verdade isso, por isso que para de brigar. Então ele dá a missão do Wolverine, que depois descobre no meio do caminho que era um desejo que ele queria ter, não um fato, né? E aí tem a segunda briga entre eles, e você vê uma atuação do Hugh Jackman quando tá puto com ele, né? Que ele sai xingando o Deadpool, como o pessoal fala, né? A atuação foi tão pesada e a esculhambação foi tão grande em cima do Deadpool, que ele calou a boca do mercenário Tagarela, né? Ele ficou um minuto caladinho ali, absorvendo foi o a único comida que de rabo que tava, né, tendo ali, né? O único que conseguiu calar o Deadpool por pelo menos um minuto foi o Wolverine, foi esse Wolverine. Mas doeu, coitado, eu tive pena do Deadpool. Então ele encontrou o Wolverine que precisava, que ele precisava, e o Wolverine que precisava ser ajudado, embora ele tenha mentido aí com a missão. Acho que em inglês ele fala educated wish, né, um desejo educado aí. É, exatamente, né, seria um desejo elaborado, sei lá, uma coisa assim. Realmente a tradução não fica muito boa, não. É difícil. É, não, tem frase ou palavra que é difícil de adaptar, mas é isso. Então, achei legal esse encontro, né, um precisa do outro, não é só que, vem aqui, me ajuda e tá tudo bem, não. Então, ele vai, embora a promessa fosse uma mentira, mas no final das contas, um precisava do outro e eles se encontram, né, acabam encontrando o seu caminho junto. A única coisa que eu acho, mas assim, eu acho que até o corte foi meio pra economizar, né, eu acho que a alusão, principalmente quando leem a mente dele, né? A gente vai falar daqui a pouco da personagem que tira as lembranças ruins dele, né? À tona. Podia ter sido mais... O filme já é mais 18, né? Não precisa ser um filme filosófico. Então poderia mostrar de uma forma mais caótica, né? O massacre dos X-Men. Não precisava nem trazer os atores em si e mostrar o que ele fez depois, né? Aí teve algum momento lá que eu achei que ficou uma cena meio, sei lá, meio lúdica demais. O pessoal dizendo que aquilo ali eram os túmulos, mas nem isso se justifica pra ser uns totens gigantes, assim, e ele... Um gramado, assim... Seria interessante se tivesse mostrado, né, um flashback, de repente, ele na mansão, a mansão destruída. De verdade, né? Mas... Provavelmente... E olhando... Assim, provavelmente eles não fizeram isso pra... Porque, mesmo sendo mais 18, era um filme de comédia. Aí se botasse uma cena muito pesada de drama, dia... Não sei nem qual seria o termo, mas era uma coisa que criticava muito. Mas eles colocaram uma cena também que é meio lúdica demais. Eu não entendi nada daquele momento lá, reflexivo, em gramado. Deve ter tido uma discussão durante as gravações sobre o quanto mostrar ou não mostrar isso aí. Provavelmente eles não queriam, claro, mostrar o Wolverine matando os inocentes que ele disse que matou, por motivo de esse cara tem que ser o herói da história e tudo mais. Mas eu acho que não colocar foi uma escolha justamente pra manter a parte comédia. Apesar de que esse Wolverine... consegue ser mais... Ele tem mais potencial pra drama que o do Logan, se a gente fosse levar ele a sério. Não duvido que tenha sido essa a ideia, mas também a cena que escolheram pra ser a personagem narrando o que ele fez e ele naquele estado ali, naquele cenário, também achei meio estranho. Mas tudo bem. Tá faltando só o Felga aí falar. Fala aí, Felga, sobre... As variantes e o Wolverine escolhido, The One, pra ser a âncora, a nova âncora do Deadpool, né? A nova, literalmente uma âncora, né? Porque ele fica arrastando o cara, né? Sim, bêbado, né? Vai, vira a garrafa, é o Deadpool. Não, tudo bem, tome seu tempo, o pessoal da Marvel tá acostumado com o filme longo. Filme longo, é muito boa essa cena. Pô, mas pra quem tava com saudades, né, do Hugh Jackman, personagem, né, acho que foi um prato cheio. As variantes, cara, pra todo fã de quadrinhos ali, você fica ali, né, citando, vendo os momentos, relembrando cada um dos momentos nos quadrinhos, né, e aí tem toda aquela memória afetiva e tal, e o próprio Deadpool, né, vai fazendo esses comentários, né, quando chega lá no Deadpool marrom e amarelo, né, e fala, olha aqui, o Wolverine do... John Byrne, não sei o que e tal. Então ele envolve, né? Então quem gosta muito do personagem, cara, ali foi um prato cheio, né? E acho que escolheu o Wolverine, aquele tipo assim, cara, acho que já tivemos histórias muito parecidas desse Logan que aparece. Eu lembrei ali de o velho Logan, porque o velho Logan tem esse lance dele ter matado várias pessoas, inclusive os próprios X-Men lá numa... Exatamente, eu até achei que seria uma referência, diz, olha, o mistério fez você ver uma ilusão e matar os próprios X-Men. Isso. Seria também da hora, né? Mas acho que também não matar os próprios X-Men, seguindo a linha do que o Paulo falou, também seria pesado demais. Né? Ou então também porque já tivemos isso no filme lá do Multiverso da Loucura e acho que ninguém foi muito fã dessa parte. Até porque a gente vai. Tem a vilã própria pra isso no. Mas só pra constar, foi a melhor cena do filme. Eu assisti 3 vezes só pra ver aquela cena. Né? Do quê? Que cena que você tá falando? Multiverso da Loucura. Qual cena? E aí então você tem esse desenvolvimento. É o único Wolverine, cara, que não mata tenta matar o Ryan Reynolds de cara, né? Então é o que ele... Vamos dizer assim, é o que ele consegue. Aí tem várias piadas, a parte das garras lá. Que, ou não, é, isso realmente acontece depois dos 40, né? E mesmo dentro do carro, aquela pancadaria toda, tem várias piadas que envolvem duplo sentido ali, né? No meio daquela pancadaria, eles falando lá do carro. Não, mas você tá vendo como esse carro é bom pra fazer isso? É muito engraçado, né? Eles, essa dinâmica dos dois personagens. E assim, uma química incrível, né? Dá pra... Assim, a gente já tem várias histórias de Deadpool e Wolverine, mas essa que eles resolveram contar aqui nos cinemas, acho que é uma grande história, né? Eles conseguiram mostrar muito bem isso. E aí é mais uma vez o Ryan Reynolds tentando, né, vamos dizer assim, bancar o herói. E cara, quando ele chega pro Wolverine lá, que tipo, já tá bebendo álcool puro, né? Fala, não, mas cara, eu preciso de você, porque você salva mundos, você foi o X-Men. Ô X-Men, eu preciso de você pra salvar isso aqui, meu, não tem outra escolha. Cara, é muito bom a dinâmica dos dois. Só pra confirmar, então aquele ali era o Henrique mesmo, no filme? Você não tinha sacado que era o Henrique vivo? Eu fiquei na dúvida, cara, mas eu falei, ué... É o Wolverine mesmo. Mas pode ter certeza. Ele tá em alguma produção da Marvel no futuro. E o pior de tudo, Felgo, no meu cinema alguém gritou, é o Harry Potter! Não é possível. Não, eu tô frescando, não. Tinha nem não, tamanho cara. Pra ser o Daniel Radcliffe. O pessoal tá abusando mesmo. Não, aí não. Mas eu realmente fiquei na dúvida. Foi muito boa a piada. E como você falou, Cover, é uma sequência de piadas. Você tem uma sequência de gags, uma sequência de humor ali, que é como você falou, você perde um detalhe enquanto você tá rindo e aí vai ele e coloca várias referências, né, e é como é o personagem mesmo, o personagem ele trabalha muito com isso, né, nessa loucura de fica quebrando constantemente a quarta barreira, né. Ele não quebra só a quarta barreira quando ele olha pra tela. Ele quebra a quarta barreira o filme inteiro. Porque o filme inteiro é ele fazendo piada em cima de piada, ele, né? Ele é totalmente autoconsciente, né? Às vezes que ele realmente vai lá pra quebrar a tela, ele inclusive quebra a câmera quando ele vai mandar a Fox se ferrar, né? Quando ele é convocado pra ir pro MCU, ele dá uma corridinha bem barota, puxa a câmera do lado e quebra. Mas ele é autoconsciente de que tá em todo momento num filme e de que eles são atores a todo momento, só que vai e volta, né? É aquela coisa, a piada sai e entra, que como o pessoal falou, assim, é difícil outra pessoa fazer o que o Ryan Reynolds faz, porque me mostraram várias cenas do Ryan Reynolds, inclusive em Blade, né? Que ele fala assim, cara, olha como o cara já era o Deadpool aqui. Não tem como, né? Cara, quando ele chega lá no vazio e olha assim pro logo da Fox destruído, ele vira, olha, já foi tarde. Cara, é muito bom, cara. É muito bom isso. Bom, pegando aí a deixa do vazio que o Felga falou, né? E quando o Deadpool, né, escolhe o Wolverine, parece que o Paradox fala assim, bom, você pegou o pior Wolverine, né? Fica daquelas, então o Paradox vê que vai, inclusive agora que já deu merda, né? Porque inclusive o Deadpool percebe naquele momento que a operação que o Paradox estava fazendo era ilegal, era os chefes superiores não estavam sabendo, né? Então aí o Paradox decide podar os dois, um ato que é bem conhecido pra quem viu a série do Loki, mas eu fico me perguntando se a partir dali, quem nunca viu a série do Loki, como é que vai entender aquele filme, né? Mas enfim, se o pessoal tá gostando, então eu acho que fez sentido pra galera. E vai parar num lugar bastante familiar pra quem acompanha no Disney+, né, essas histórias, que tá lá o vazio, vários objetos caindo, familiares, outros não, inclusive o logo da Fox. Então precisa de um pouco de contexto, talvez um pouquinho ali, pra entender a lógica do vazio, pra fazer a piada meta de que a Fox também foi podada, né? Teve até aqueles monstrinhos, né? Inclusive do Loki, né? Aqueles monstrinhos que vivem no vazio, correndo. O Alioth, outro personagem, se bem que ali foi explicado qual era a função dele ali, né? Várias voltas ali, eu não vou citar a volta de um personagem, vou deixar pro outro tópico. Mas de rostos conhecidos dos vilões, né? Do o Groxo, né? O Dente de Sabre também. O Groxo é o mesmo do... Não sei se vocês sabem, né? Que o ator do Groxo é o mesmo do Darth Maul, né? É o Rei Parker, né? O Tyler Mane, o Dente de Sabre. O cara teve 2 anos gloriosos e depois sumiu. E aí tem outros atores que foram substituindo os que já estavam lá. Por exemplo, do Fanático, que aparece, não é o mesmo ator. Ele até parece que tentou ser chamado, mas não bateu a agenda e por aí vai, ou não entrou em acordo. botaram então um ator que fez um dublê de corpo do Ryan Reynolds no filme lá, o Free Guy. Quem sabe, quem viu o filme vai entender quem é a pessoa, inclusive. Só que bem mais fortão, né? Tipo, o Ryan Reynolds bem mais fortão. E aí teve outros atores que vieram, acho que foi a Calisto, acho que voltou, já a Lady Leto não, enfim, vários personagens lá pra significar que todos eles em algum momento foram podados ali, né? Mas os dois principais ali que aparecem, um é o Pyro do X-Men 2 e X-Men 3, né? Que volta ali como um agente duplo, né? E a grande e temível Cassandra Nova. De alguma maneira, eles precisavam de um personagem muito poderoso. E em vez de criar um Professor Xavier... Eu só não entendi a referência com o Sai de Baixo nessa história. Que referência, Paulo? Eles podaram a Cassandra do Sai de Baixo. Não é essa aí, Cassandra, Paulo. Só que aí ele descobriu que não era ela que era peruca. É isso. Mas não era a mesma Cassandra. E tem Cassandra Nova, personagem dos quadrinhos. Mais uma referência direta pra quem acompanha. Quem não acompanha vai ter que entender mais ou menos ali. E fica meio confuso, né? Pra quem não acompanha, né? É uma variante do Xavier? Não, é uma irmã gêmea do Xavier. Faz a referência àquela história do que cresceram no mesmo útero e por aí vai. E que ela tentou matar ele com um cordão umbilical. Aquelas coisas do quadrinho. A atriz é a Emma Corrin, que acho que fez The Crown, né? Ela fazia quem? A Lady Di. A Lady Di, né? É. Uhum. Muito boa. Ou seja, será que foi a Elizabeth que podou ela? Talvez, né? Talvez. Mas assim, muito, muito boa a atriz. É, era pra dar um ar meio demoníaco, não só vilanesco, mas demoníaco, meio sádico pro Professor Xavier. Eu acho que a escolha ali é justamente criar uma versão do Xavier que tinha um vínculo emocional com o Logan e que usa com isso a fala do Wolverine algumas vezes, dizendo que o Professor Xavier sempre apostou nele, via o herói nele, por aí vai. E aí ele pega uma versão distorcida do Professor Xavier e dá uns momentos emocionais ali, no momento que quase vai matar a Cassandra, mas não mata, porque ele quer honrar a imagem do professor e por aí vai. Mas é uma personagem que realmente, pra mim, mediante os últimos vilões que não foram nada marcantes dentro do que a gente tem no UCM, tirando talvez o Guardiões da Galáxia volume 3, né? Ela foi bem colocada e tinha um propósito de ser exatamente aquela personagem ali, a Cassandra. Óbvio, muda um pouco dos poderes, ela explica lá por que ela mudou um pouco, né? Tem a telecinesia agora, pra fazer a telepatia ela precisa tocar e enfiar o dedo nas pessoas, já gira um duplo sentido ali no uso dos poderes dela, mas se viu bem o propósito. E, obviamente, é a vilã depois do Paradox, que vai ser o grande personagem caótico até o final. Mas, assim, só duas coisas. Primeiro, eu vi gente falando que a vilã não tinha motivação, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas, cara, essa era a personalidade dela e por isso que ela foi boa. Ela não tinha motivação. Ela era o caos encarnado. Ela só queria causar mesmo. Ela era o Deadpool se o Deadpool fosse evil. Basicamente era isso. Ela era o cão solto no pasto. Ela era uma besta indomada que foi largada no vazio e concordou de ficar lá porque, como ela fala, né? Ela poderia ser ela mesma ali. Ou seja, pintar e bordar sem ser caçada por aí. E ela podia sair quando quisesse e causar o caos, como ela fez, inclusive. Aí a outra coisa que eu ia falar é que a gente tem que admitir uma coisa. Magneto, na primeira metade do X-Men 97 e esse Wolverine no Deadpool 3. O Xavier hipotético da cabeça deles é muito mais gente boa do que o Xavier real. É impressionante. Sim. O Xavier deveria... Né? A visão do Logan... Se o pessoal acha que o Xavier tá morto, o cara vira um santo. O problema é quando ele tá vivo e abre a boca. Mas é assim nos quadrinhos também. Justamente, nos quadrinhos... Quando o Xavier tá morto, ele é santo. Nos quadrinhos, no desenho animado, na live action, se o Xavier tá vivo, você vai ver que ele vai fazer uma merda. Ele tá morto. Cara, ele é praticamente... ele conquista a paz mundial. Concordo com vocês, assim, no sentido que se a pessoa não assistiu, né, a série do Loki... Vai ficar meio perdido em o que é aquele lugar. Mas, assim, o filme dá algumas explicações, talvez um pouco corrido, né? Então, assim, quem viu a série consegue entender já de cara o que aconteceu, né? Desde do que é a TVA, enfim. O filme não vai conseguir explicar tudo que a série explicou, né, em vários episódios. Então, mas quem viu vai sacar logo. Desde a TVA o que é, e aí a hora que o Paradox poda eles, eles vão parar lá no vazio. Você falou que quem não viu a série do Loki, o próprio Deadpool fala, o Iloff, do episódio 5 da primeira temporada do Loki? Exatamente. Ele dá a dica. Exatamente. É até uma jogada de marketing. Tipo, você não tá entendendo nada? Então, depois assiste lá a série do Loki, no episódio 5, você vai entender. Então, vai assistindo, né? Serve dessa forma também. Só faltou falar, assine o Disney Plus, né? Poderia, né? E, bom, como eu falei lá no começo, eu também como fã de X-Men e ter, assim, um carinho grande pelos primeiros filmes de X-Men que a gente teve no cinema, poder rever esses personagens, né, mesmo que aí podados, né, e aí no vazio, toda essa metalinguagem, né, que né, o universo da Fox foi continuado, enfim, ia ser podado e tudo mais, tá todo mundo aí no vazio, mas foi legal ir revendo esses personagens, o próprio Dente de Sabre lá do primeiro filme, e é engraçado, né, porque um pouco antes o Wolverine e o Deadpool estão ali brigando, o Wolverine tá puto e o Deadpool enfia as espadas nele e tudo, mas na hora que o Dente de Sabre aparece e eles vão se confrontar, o Wolverine tá com as espadas atravessadas e o Deadpool fala, não, cara, peraí, você não vai assim, não. As pessoas esperaram 20 anos pra ver isso, não, peraí, aí ele tira as espadas, né, deixa o Wolverine preparado pra luta, então, assim, são cenas, né, são coisas e personagens que foram aparecendo que são bem bacanas. A Cassandra eu achei interessante a escolha, até pra fazer essa referência com o Xavier, né, também achei interessante, ao invés de fazer uma versão maligna do Xavier, vamos pegar alguém, vamos pegar um outro personagem e que talvez também muitas pessoas não vão entender, a explicação ela é rápida ali no filme, né, embora eles até tentem falar um pouco, ah, é irmã, Xavier, não sei o que e tal, mas é... achei interessante, e é isso, ela não tem objetivo, né, ela tá ali pra fazer bagunça, ela tá ali já tá no vazio, depois um pouco mais pra frente, enfim, a gente vai acabar sabendo, mas ela tinha lá um acordo com o pessoal, né, com essa turma do Paradoxo, que é, aqui no vazio eles vão me mandar no lixo, eu vou mandando aqui na galera, vou usando aqui de oferenda aqui pro Elias, e é isso, né, ela tava conformada com a situação, ela foi podada, tá no vazio, mas tudo bem, ela é poderosa, e ela comanda ali. E aí, então, a gente tem isso, né? Eles chegando aí nessa parte, esse primeiro confronto com a Cassandra e acabam conseguindo fugir, né? Na verdade. Então, e aí, na sequência, aquilo que a gente até já comentou um pouco, né? Vem aquela sequência do carro e eles brigando no carro e tudo mais. Mas, pra mim, o mais legal disso tudo é realmente rever os personagens. É essa grande homenagem que eles fazem pra Fox, disfarçado de piada, disfarçado de tiração de sarro do Ah, Fox, ainda bem que acabou, já vai tarde tudo, mas no fundo a gente sabe que é tudo uma grande homenagem, né? E aí eles seguem então aí pelo vazio pra tentar um meio de voltar lá pra linha sagrada, enfim, voltar pro universo e resolver, levar a âncora, enfim, que o Deadpool quer resolver, né? E é isso. É, uma coisa curiosa sobre a personagem da Cassandra, né? É que fazem questão de dizer que ela foi parar lá muito nova, desde cedo, porque ela, enfim, ia causar problemas na linha temporal dela, né? E aí, dá a entender que é parte do porquê que ela escolhe o Wolverine, que, tipo, o Deadpool, ela descarta de vez, né? Assim, você tem de vários aqui, né? É. A gente vê depois que tem realmente vários. Mas eu nunca tive um Wolverine, como se fosse uma coisa rara podar um Wolverine. E ela fica muito curiosa porque o Wolverine cita o irmão. Então ela, de alguma maneira, não conhecia, assim, sabia que tinha um irmão, por aí vai, mas ela era curiosa ao mesmo tempo pelo irmão, porque ela falava, meu irmão viu em você um herói, por aí vai. Então tem esse lance de ter construído essa ligação do Logan com esse tipo de versão do professor Xavier, né, que não é a versão, que foi bem moldado, bem construído. Né? Inclusive pra explicar o porquê que ela, mas por que ela não apareceu, por que nunca ninguém citou ela nos outros filmes? Porque ela foi podada muito cedo e tá ali desde pequena, né? E outro detalhe, assim, apesar de ter vários personagens de outros filmes, alguns atores não se repetem, tá o fanático lá, o Azazel também é outro ator e por aí vai, não quer dizer que sejam exatamente as versões ou as variantes daqueles personagens dos filmes que a gente acabou de ver, né? Pode ser um universo da Fox alternativo em que o fanático era outro, um rosto diferente, ou então mesmo que seja um rosto igual, era de um Fox verso, sei lá, 1006 em vez de ser 1005, entendeu? Então não necessariamente é. Eu prefiro acreditar que são os mesmos, embora com outros atores, eu ainda prefiro acreditar que são os mesmos. Mas sim, nesse ponto, qualquer coisa pode ser possível, né? Eu não acredito que sejam os mesmos, porque é meio que limitar, dizendo que só existe um Foxverso. Existe o Foxverso que a gente acompanhou, que aí é o que tá sendo salvo ali pelo Deadpool. Mas existe, provavelmente. É tanto que o Wolverine, que saiu de outra linha, ele sabia quem eram os Vingadores. Ele fala, os Vingadores, se for dos Vingadores, né? Ou seja, ele sabe quem é quando o Deadpool cita, entendeu? Bom, pode ser também. Em algum momento naqueles vilões lá, tem um que ninguém, digamos assim, citou o nome nem nada. Mas é aquele vilão do Justiceiro, Felga, que tem o rosto numa camisa vermelha e branca. O rosto, cara. Que inusitada, meu. Se for detalhe a detalhe, você vai ver personagens, inclusive, que são dos quadrinhos que estão ali sendo, né, colocados. Pô, o Blob mesmo, que aparece lá dentro de uma torre lá, né, pra abrir os portões por aí vai. Eu só fui sacar que é o Blob depois, porque não é o Blob clássico, é um Blob... Até porque o Blob de Wolverine Origins é horrível, mas enfim. Era um Blob daquele que, quando ele usa um tipo moicanozinho, sabe, curto. Vou só complementar algumas coisas que o Paulo falou, que eu gostei do que ele falou. Que as pessoas querem demais colocar motivação na Cassandra e realmente ela só é ruim. E assim, nos quadrinhos ela é uma personagem ruim porque ela é ruim, sabe? E não tem muito por que explicar. Existem pessoas que são ruins por ser ruim, né? E outra coisa também que ele falou que eu gostei é... Que ele fala, né, que o Logan fala pra ela, né, que seu irmão viria salvar você. Mano, tipo, ele tentou matá-la, no caso ele matou, teoricamente, né, ela dentro do útero. Então não faz sentido. Mas ok. Em relação aos personagens, assim, no geral, que é legal a gente rever eles, né? Alguns personagens ali, né, a gente também tem esse carinho. Vi gente reclamando que queria ver personagens, outros personagens de alto escalão dentro do universo da Fox, mas aqui é uma piada, na verdade. É só pra você realmente ter essa homenagem, mas ainda assim, não esquecer que isso aqui é uma piada. Né, vou colocar personagens ali que não necessariamente é só uma homenagem. Mas realmente criar essa trama aí pra fazer uma certa referência ao que já aconteceu, né? E até depois que eles usam ali, acabam fugindo ali dentro de um pé de sentinela. Eu sempre não entendi, na verdade, na hora que eles vão sair dali, que eles fogem pelo um pé de sentinela. Não sei se era um pé de sentinela, se era o pé de uma armadura do Homem de Ferro. Não entendi muito bem ali. Parecia ser um pé daquele sentinela do Dias do Futuro Esquecido. Sim, eu fiquei na dúvida. É Dias do Futuro Esquecido, isso mesmo. Sim, eu acho que é. Realmente é um pé todo branco, assim. E eu me lembro que aqueles soldados é tudo sem cor nenhuma, né? O soldado não. Aqueles robôs eram tudo sem cor da época. Então eu tô associando que é, mas não necessariamente. E pro Wolverine reconhecer, tem que ser alguma coisa familiar, né? Sim. E vale ressaltar, né? A gente não citou, mas tem a piada clássica do Paul Rudd finalmente envelheceu, porque a base da Cassandra é um homem gigante, um homem-formiga gigante, né? Morto, né? Sádico nem um pouco. O que foi mais engraçado, que acho que foi o Ryan Reynolds que falou, esse filme, ele adapta o quadrinho do velho Logan mais que o filme do velho Logan. Sim. Tem um Pinfalls, que é um esqueleto gigante do gigante. Que é justamente essa referência. É, exatamente. Vou só finalizar aqui com a referência do dedo da Cassandra, que eu achei muito legal que eles enfiaram isso, literalmente, ali a página do Frank Quitely ali dentro do filme, e pra colocar uma justificativa diferente, no caso, né, que ela precisa ler a mente das pessoas tocando ela ali, né, que a gente sabe que no quadrinho ó, tem o poder de copiar o DNA das pessoas, mas ali eles fizeram, tipo, literalmente, achei isso bem, bem bacana. Cara, primeiro, a gente tem que fazer um podcast dos X-Men do Morrison, né, já teve X-Men 97, já teve Cassandra Nova, Roveiro, pode pôr aí na lista. É. Segundo. Vai ser o seu pedido do próximo ano? Vai, pode ser. Tá vai. Bom. Mas a gente precisa revisitar aí com... Revisitar porque ela tá cheia de referências aí. Cara, quando eles pegaram o vazio, eles deram um pouco uma diferença, né? O vazio que tá no Loki é muito diferente do vazio mostrado aqui. O que é, vamos dizer assim, é permitido, né? Um ambiente com várias realidades e tal permite fazer essa sacada. Mas tem um detalhe, Felga. O vazio da primeira temporada do Loki é quando só existia uma única linha temporada sagrada e todo o resto era podado. Sim, sim. Essa nova que eles estão, eles têm várias linhas ocorrendo ao mesmo tempo. Então é bem diferente, realmente. E aí o próprio Reynolds brinca, né? Pô, isso aqui tá parecendo o Mad Max, mas a gente não pode ficar tirando onda porque a gente não tem os direitos dessa série aqui, dessa franquia aqui, né? E realmente, aí dá todo um clima de Mad Max, cara. E aí, cara, quando você vê o fanático, que é o mesmo fanático, né? É o outro ator, mas é o mesmo visual do fanático de X-Men 3, você fala, meu Deus do céu, os caras têm muita coragem, né? E aí tem toda a avalanche, né, de personagens, cara, e você mata a saudade aí, mesmo dessa tosquice que é, por exemplo, fanático de X-Men 3, cara, que é muito vergonha alheia, mas os caras têm que fazer a piada, têm que trazer ele. Convenhamos, Felga, metade daqueles mutantes novos de X-Men 3 dá vontade de podar mesmo. Não, isso aí tá mesmo, certo. E aí traz, né, também de novo o Pyro, né, que é no mesmo filme também era esse agente duplo que tá agindo aqui, né, sempre foi esse, né, esse sacana. E, cara, Cassandra Nova, escolheram como se, assim, tivessem dado, vamos dizer assim, a chance da Cassandra Nova, aquela lá, montou um sentinela selvagem tivesse a possibilidade de ter acesso a uma máquina de destruição multiversal, cara. É isso que ela faria, cara. E cara, como falou, não precisa ter muita motivação, né? Nem nos quadrinhos ela tinha. Ela é simplesmente a pura maldade e acabou, né? Certo? Era isso que a personagem é definida. É o pior do, vamos dizer assim, do Charles Xavier. E, cara, interpretação sensacional, né? É meio... No dublado, é um tanto... parece, às vezes fica parecendo uma personagem muito... Como é que eu posso dizer? Uma Cassandra Nova, muito geração Z, né? Porque ela coloca muitas piadas e faz toda aquela cara, assim, de deboche, né? Tá lá, ela... Quando ela tá lá passeando a mente do pessoal, ela tá sempre fazendo uma cara de deboche. Poxa vida, mas coitadinho, né? Que coisa! Mas o Deadpool zoa com isso em algum momento, né? Primeiro que a entrada dela, o Deadpool já fica assim, né? Tipo, ela vem na cadeira de rodas, né? Pra ser um negócio bem sádico, né? Tipo, matou um Xavier e pegou a cadeira de roda deles, né? E o Deadpool fala, ô, capacitismo não, vai ser cancelada, né? Já começa meio assim, quebrando meio que o clima, né? Mas assim, o que muda do dublado pro original é porque é uma atriz inglesa. Que tem que ser porque o Xavier dos filmes é inglês. É o primeiro é o Patrick Stewart, depois é o James McAvoy. Os dois nunca fizeram sotaque americano, sempre foram sotaque britânico. Tinha que pegar uma inglesa mesmo, né? Pra fazer sentido. E aí, por ser um sotaque inglês, fica muito glamuroso, né? Então não é a mesma coisa que no dublado. Querendo ou não, se você for chatinho, você acaba assistindo um dos dois filmes, porque tem um viésinho diferente sempre que dubla, né? Uhum. Mas, e cara, o visual que deram, né? Você é a Lady Di, né? Pô, aquele jeitão meio esquelético dela e tal, né? O negócio deram um visual. Não é a Lady Di, é a atriz. Atriz, né? Dizendo. Enfim, atriz toda bonita e tal. Aí dá um visual assim, né? Cassandra Nova, né? Aquela coisa que é estranha mesmo a personagem, né? Até aqui, acho que aqui ficou até um pouco mais alta do que na versão dos quadrinhos, né? Acho que nos quadrinhos uma personagem alta, né? É que a gente até hoje não sabe se a Cassandra Nova dos quadrinhos era para parecer uma velha enrugada ou se apenas foi coincidência por ter sido criado pelo Quietly, porque todo mundo no Quietly é um velho enrugado. Não, mas assim, fugindo um pouco do mote do podcast já que o Helga gosta, a princípio a Cassandra Nova, ela é daquele jeito porque ela recriou um corpo dela, porque ela morreu no útero, não foi isso? Sim, então sim, ela já é criada meia putrefada, meia estranhona assim. É, então, ela já tem essa coisa. E meu, todo o conceito que o Morrison trabalha em cima dela é nessa linha. Aí depois tem toda aquela história do seu, aquele lance do Shi'ar lá, os Mildreds e tal. E cara, mas aqui é muito boa a interpretação, cara. E o jeito, e assim, aquele lance dos dedos e tal. Tem uma cena que lembra muito a própria Feiticeira Escarlate quando ela quebra, né, o pescoço do Xavier telepaticamente, né? Nos quadrinhos tem esse lance, né? Ela faz essa coisa na, vamos dizer assim, atravessa e tal pra roubar a DNA. Mas aqui, cara, ficou muito interessante essa forma. E realmente, cara, você vê ela atravessando a cara ali dos personagens. Os personagens com uma agonia, né? E ela com aquela sádica, cara. De longe, cara. Acho que é um dos grandes pontos altos do filme. Bom, tamo ainda no vazio. A gente falou dos vilões. Eu guardei as surpresas pra esse bloco agora, que são surpresas mesmo. Eu não vou nem falar muito, porque eu quero ver a perspectiva de cada um de vocês pra cada uma delas aí. Mas, por exemplo, a primeira pessoa, digamos assim, aliada que eles arrumam lá no vazio, Chris Evans, que enganou muita gente de cara. O Deadpool, a gente, enganou, né? Enganou o Deadpool. Esperando fazer a frase clássica, porque teve aquela salto, né? E aquela queda de super-herói, que marcou o MCU, né? Pra sacanear mais ainda, a bota que colocaram no personagem vermelha, filha da mãe. Então, se você olhar, tá uma bota meio amarrada ali vermelha. Não sei por que tá, mas tá vermelha. E aí, não era bem o Chris Evans que você tá acostumado a ver nos últimos anos. É o Chris Evans de mais de antigamente. Né? Foi quando o filme do... Foi 2006? 2006, o do primeiro do Quarteto Fantástico, não é isso? Eu acho que foi. Então já faz um bom tempo aí, né? É engraçado que deram até um... Apesar de ser o primo Chris Evans, né? Ele é amigo realmente do Ryan Reynolds. De vez em quando faz a ponta, fez em Free Guy também. uma ponta lá, aparece aqui, pronto, cena até grande, né? Mas não era o Capitão América que todo mundo esperava, ele era o Tocha Humana, do Quarteto Fantástico 2006, né? Acho que é 2006 mesmo. 2005 e 2007. 2005, tá, errei por um. E aí, realmente, né, é o Johnny que vai ter um linguajar mais impróprio, porque assim permite o personagem, então não tem nada a ver quando você olha mais a fundo com o Capitão América. Faz a piada dessa surpresa, mas faz uma piada muito divertida com o Capitão América, que acaba jogando um gancho pra fazer com a cena pós-crédito também. Então é hilário, assim, a construção dessa piada, porque você percebe que é o Deadpool sacaneando, acha que é o Deadpool sacaneando. A cena pós-crédito meio que alivia um pouco pro Deadpool, mas se você olha pela segunda vez, você percebe que não teve erro, porque na hora que ele vai falando lá, a cara que o Johnny faz é como se assim, ih, tá me dedurando, né? Não é a cara tipo se ele tá mentindo, ele tá me dedurando. E a que o Logan faz, o Logan já sabe o que ele vai falar. Se você perceber, olhar pela segunda vez, você vê que quando ele abre a boca, o Hugh Jackman vira a cara assim e fala assim, não, tipo, não faz isso. Ele já sabe que vai entregar o Johnny, né? De sacanagem, né? Pra cortar o orçamento, como fala o Deadpool. Tava ficando caro manter lá o Chris Evans por muito tempo. Então a primeira ponta, divertidíssima, e entrega umas piadas próprias. Então tinha que acontecer ali. Não poderia deixar o personagem viver muito pra segunda etapa da resistência. Porque aí ele daria um diferencial muito grande, né? O Johnny, querendo ou não, ele tem um poder de fogo, literalmente, né? Que só ali o Pyro seria um rival à parte. Então podia queimar um pouco a cena, né? Da segunda parte lá. Dos outros cameos que aparecem, né? As outras participações especiais. Aí temos Elektra, a Jennifer Garner aparece. É uma coisa que o próprio Ryan Reynolds entregou no comecinho antes da greve dos roteiristas. Não sei por quê, porque ele poderia ter guardado isso por um bom tempo. Ia ser uma surpresa muito legal. Uma surpresa ali que os meninos que são do grupo do nosso WhatsApp sabem que eu nunca imaginaria isso, que ia ver o Wesley Snipes voltando como Blade. Primeiro porque não é nem da Fox, né? Acho que era da New Line o filme. Mas ele volta aqui. É New Line mesmo. Tem um passado com Ryan Reynolds por causa de Blade Trinity, mas não é um passado muito bom. Quem se aprofundar um pouco nos histórias de bastidores sabe que havia muita treta ali, assim, de ele causar confusões com o diretor, de apertar o pescoço lá do diretor na época lá. Ele brigava muito com o Ryan Reynolds, então não fazia sentido algum pra mim, até porque, enfim, a fase ruim do Wesley Snipes, né, porque praticamente deixou a Halle Berry surda, né, de um tapão que ele deu quando tinha um relacionamento com ela. Então tem muita gente de Hollywood que dá as costas pra ele porque o cara era um filho da mãe naquela época, né? Depois foi preso por outras coisas, né? Não foi nem por isso. Por sua negação de imposto, por aí vai. E teve muitos casos ditos, né? Que eles tretavam muito pesado. Então, quando o Blade retorna aqui, eu caí o queixo. Eu falei assim, nossa, velho, eu tava jurando pra todo mundo, dizendo que era uma mentira. Todo o vazamento que dizia que o Blade tava dizendo, era mentira. É de gente que não conhece o passado. E você vê as entrevistas hoje, tava mostrando pros meninos, né? Pra quem já tinha visto o filme. Eu falei, olha como eles se toleraram aqui. Porque o Wesley Snipes fala, todo mundo sabe que eu odeio o Ryan. Aí ele ri, aí você, brincadeira, a gente faz isso brincando, né? Tipo, se zoando. E ao mesmo tempo você vem nas outras vistas e a gente fala assim, ó. Cara, eu nunca me dei com o tipo de humor do Ryan. Hoje eu entendo. Então, e ele diz que se surpreendeu, inclusive, com o convite. Então você vê como o Ryan Reynolds, em prol de entregar um bom entretenimento, ele passou por cima de muita coisa pra deixar o Wesley Snipes voltar e entregar uma despedida do Blade digna. Que pra ele, pro Wesley Snipes, ele realmente não tava nem contando mais com isso. Já tem outro ator pra ocupar, tem piada, inclusive, com isso no mesmo filme, né? Ele ser o único Blade, só que não. E esqueceram o Blade da série. Esqueceram o Blade da... A série é da onde mesmo, Paulo? É da New Line também. Era da Warner. Da Warner, né? É. Então, e aí o que acontece? Passou por cima de muita coisa do passado pra entregar. Não que eles vão ser grandes amigos de volta e por aí vai. Acho difícil isso. Mas é entretenimento, né? Acho que muita gente falou o quê pra mim? Eu não sei quem de vocês falou pra mim. Ah, claro que foi tem a ver com dinheiro, né? Eu digo, cara, mas quem é que tava com o dinheiro na mão pra dar pra ele, porque o filme não é um filme da Marvel Studios, vale ressaltar. É um filme da Maximum Effort. A Marvel Studios praticamente deu um passe livre pro Ryan Reynolds fazer o que ele quisesse. E o Ryan Reynolds é que, com a Maximum Effort, que fez os outros dois filmes. Foi praticamente um filme continuado. Quem acha que tem um gostinho de Fox ou um gostinho de filme de Deadpool, é que foi. É um filme da Maximum Effort com dinheiro e todo o aporte de merchandising, de estrutura que a Disney tem. Mas a parte de produção do filme ainda é da Maximum Effort. E o Ryan Reynolds tinha esse dinheiro e ele aceitou em prol de entregar pros fãs o Blade do Wesley Snipes, entendeu? Como tu mencionou mais cedo, ele é um fã, assim, a gente fica falando lá, tem vários atores que adoram tirar foto posando quadrinhos e tudo mais, fingindo que tá lendo. Um dia, algum deles ainda vai postar uma foto com um quadrinho de cabeça pra baixo, mas o Reynolds, ele realmente é fã, tipo, eu acho que mais fã freak do que ele, só o Nicolas Cage, nessa. Ah, ele em Nova York, nem qualquer um que faz isso, não. Ele chama ou quatro roteiristas do Deadpool pra tirar foto com ele e Hugh Jackman na Premiere. E foi na Premiere. Vem cá, vocês aqui, vem tirar foto com a gente. Foi o Joey Carey, que modificou totalmente o Deadpool, né? Pra ser o Deadpool que a gente conhece. O Jerry Dugan, que é um dos mais recentes. A Gail Simone tava lá. E eu acho que o quarto... eu me esqueci do quarto. Mas dessa vez não tava o Rob Liefeld. Ah, o Fabio Nicieza estava lá também. E o Rob Liefeld tava na galera lá. O Rob Liefeld, inclusive, teve o nome citado numa loja de calçados, né? Vou lembrar do filme do Deadpool 2, quando o fanático aparece, ele cita os quadrinhos favoritos dele do fanático. É nesse tipo de parada. Então, eu consigo, assim, acreditar a sério que ele engoliu esse negócio todo, porque ele considera que, por mais que o Blade não seja do seja da New Line, não seja da Fox, ele foi que começou essa toada toda que isso, porque o Blade veio na, depois veio em seguida veio o primeiro X-Men, por aí vai. É, bem ou mal, ele tá na história, ele foi o pioneiro da parada toda. E é tão pioneiro que eu acho que ainda sempre vai ter gente que fica, ué, mas Blade é quadrinho. Não parece quadrinhos, não. Pois é. E aí, continuando na sequência de participações especiais, tem o Gambit do Channing Tatum. Se você não lembra do Gambit do Channing Tatum, é porque realmente ele não existiu. Como faz a piada ali no próprio filme, né? Parece que eu já nasci no vazio, né? Eu sempre estive aqui no vazio. E outra piada do Deadpool é que ele, quando se apresenta, né? As pessoas me chamam de Gambit. Aí ele fala, tem certeza? Ou é como você gostaria que as pessoas te chamassem? Então sempre tem uma cutucada ali. Apesar dos dois, dos bastidores, demonstrar que são grandes amigos. Ele elogiou bastante o Channing Tatum. Visual perfeito dos quadrinhos. Mas eu vou ser bem crica aqui, pessoalmente, ainda bem que esse filme não aconteceu, porque em momento algum, Channing Tatum me convenceu ali como ator do Gambit, tá? Pra mim, tem que ser de outro jeito, tá? Mas valeu a participação especial, porque era um cara que, cara, você tem uma ideia, a Fox anunciou em um painel com vários personagens, e tava inclusive Stan Lee ainda vivo, em 2000 e... eu não me lembro agora. Acho que 16. Foi quando tava lançando... 2016, porque tava aproveitando 16. O lançamento do quarteto. Do novo quarteto? Do novo que não deu certo? O quarteto de 2016. Acho que é 2015, né? Que o quarteto saiu em 2015, não foi? Foi 2015, perdão. Então, porque o Channing Tatum tava lá. Ele, inclusive, quando volta pra San Diego Comic Con pra promover o filme de novo, ele usa a mesma camisa. Ou seja, foi muito tempo que ele tentou ser o Gambit e sempre tava alimentando a esperança, alimentando e não rolava. Então, assim, valeu muito pra ter, inclusive pra ter um Gambit no filme. Não teria o mesmo impacto e as mesmas piadas se fosse o outro ator do Gambit lá, que eu me esqueci o nome, mas era o John Carter lá, que também é outro filme que não deu certo. Nem sei onde tá esse ator agora, mas... mas, enfim, pra fechar o trio de participações especiais aí, que realmente não podia faltar, é a X-23, né? A Daphne King, a mesma menininha lá, que ela depois, enfim, foi fazer aquele The Dark Materials, que é uma série da HBO, fez o quem acompanhou o Alcólito dos Star Wars também, ela é aquela padawan lá do... a Jack, né? Então ela, assim, seguiu carreira, conseguiu se dar bem, né? De atriz mirim pra virar uma atriz com vários projetos, né? Qualquer um que tá em Marvel, Star Wars, uma outra série de fantasia, grande nome aí. E ela volta pra ser o apelo emocional do novo Logan, né? Porque ela lembra do Logan do jeito que ele era, assim, o Logan, o ápice, o âncora e por aí vai. Esse Logan não se acha nada disso, e ela fala, bom, mas a questão que tá, né? O Logan nunca é o cara que parece ser o certo. Ele é o cara que tá sempre errado, sempre faz as coisas do jeito errado, até que em algum momento, não mais, né? Ele tem a virada de herói dele. Então meio que ela ensina o que ela aprendeu com o outro Logan. Querendo ou não, aquele outro Logan também era muito relutante de ser o Logan herói, que tinha se aposentado, tinha desistido também. E ela meio que ensina o que ela aprendeu com aquele Logan pra esse novo Logan. Então, rouba com isso um quarteto pra se juntar com os dois principais, né? Gera cenas de ações, assim, que eles invadem novo o covil da Cassandra. E aí tem briga que todo mundo espera de ver. Eu acho que poderia ser uma briga mais bem organizada ali, porque a câmera solta, pra mim, não ajuda muito. Tem horas que a câmera solta funciona muito bem. Os irmãos Russo conseguem trabalhar a câmera solta muito bem com as cenas de ação, sabe? A câmera ser como se fosse uma pessoa carregando a câmera leva o impacto e gira. O chão leve, é isso que eu ia falar. Ele segurou 80% do filme muito bem, na minha opinião. Mas em alguns momentos, dependendo do tipo de ação que ele se leva, e é engraçado que ele não tem um padrão pra cena de ação, né? Tem uma hora que as cenas de ação são muito realmente boas, feita do carro, feito a que a gente vai falar daqui a pouco, mas essa daí eu já não achei tão boa. Ele não sabe trabalhar muito essa câmera solta. Pra quem não sabe, câmera solta é aquela câmera que balança, sabe? Que ela é mais, dá um impacto, deixa você meio tonto assim, pra você sentir a emoção. Mas teve momentos legais, né? Da X-23 tentando pegar o capacete do fanático. Aí joga pro Deadpool. Então tem aquelas coisas muito épicas, né? E acho que a última coisa que eu queria falar do vazio, antes que eu me esqueça, né? Mas ainda relacionado a isso, é que pra dupla sair do vazio, eles usam um artefato que a pessoa tem que ter muito cuidado, porque faz sentido e não faz ao mesmo tempo. Eles usam um anel de portal do Doutor Estranho, só que o anel de portal do Doutor Estranho, não necessariamente do Doutor Estranho, né? Pode ser de outro, qualquer outro mago, ele só muda o espaço. Mas nessa versão aí, o Paulo foi uma das pessoas que lembrou isso. Ele tem atrelado nele uma joia vermelha e uma joia verde. Não falo o que é, mas se você for olhar, teria que ser a joia da realidade junto com a joia do tempo. E isso transformaria aquele portal lá numa máquina do tempo multiversal. Forçado é, mas como falei, não leva nada do Deadpool a sério. Que a princípio, nas regras de Loki, nenhuma das joias deveria funcionar fora da sua terra, a princípio. Mas essa não, regra era dentro da TVA só. Dentro da TVA, né? Então, não sei, pode ser que funcione no vazio, né? Então, assim, vamos admitir que esse portal encantado aí é um MacGuffin. Não é um MacGuffin, né? É um artifício criado pra ser roteirismo, mas o filme do Deadpool não é pra seguir muito a seriedade da lógica, né? É, pra mim, foi tudo uma grande surpresa. Eu só tava sabendo realmente da X-23 por conta dos últimos trailers que saíram, né? Na medida do possível, eu tento fugir de spoiler, leio algumas notícias, mas acabo não lendo tudo. Às vezes sai muita coisa e a gente não consegue nem acompanhar, né? Mas assim, pra mim foi tudo uma grande surpresa. Eu não fazia ideia nem da Elektra aí que você citou, que o Ryan Reynolds teria até soltado isso um tempo atrás. Eu também não tava sabendo disso, não. Então, cada um que foi aparecendo foi, assim, foi divertido. E ver a sala de cinema vibrando, todo mundo, né, gostando de cada personagem que foi aparecendo. Mas assim, logo ali no começo, né, que a gente tem o Tocha, quando ele aparece, todo mundo fica, você percebe que as pessoas ficam com aquela sensação de Capitão América, né, o Chris Evans, né, e tal. Mas aí eu parei pra pensar que os primeiros filmes, né, do quarteto já tem aí 15 anos, já fez, né, 15 anos, então provavelmente tem gente que não viu, não chegou a ver primeiros filmes com eles sendo o Johnny, né, então a piada funciona, né, pra muita gente. A pessoa bateu o olho assim, vai ser o Capitão América e tal. E nem fazia sentido ser o Capitão América, visto que ali a gente só tinha personagens da Fox, digamos assim, né, até então. Com certeza foi uma grande surpresa pra todo mundo, e que foi, assim, foi divertido. Ele aparece, você acha que ele vai fazer alguma coisa, sempre coloca alguém que tem um poder de fogo contra o Pyro, que manipula o fogo e literalmente apagou ele ali, né. E enfim, é piada atrás de piada. Agora, essa questão do Blade, eu nem sabia que eles tinham essa briga, né? O Ryan com o Wesley Snipes. Fui ler também. Ele subiu do cinema, não foi à toa, não, filho. Bom comportamento não foi. É, então, assim, a gente acaba lendo, né, fica sabendo de algumas coisas, mas eu não sabia que eles tinham essa briga entre eles dois especificamente. Eu fui ler também, por conta da estreia do filme agora, fui ler um pouco da história, o pessoal vai desenterrando essas histórias antigas, né, mas o que eu entendi é que, sim, que eles tiveram algumas brigas durante lá a filmagem, durante aquela época das gravações do filme do Blade, e meio que não se falaram desde então. Mas o que eu percebi também é que o Ryan Reynolds, sendo quem ele é, fazendo muita gracinha e muita piada, parece que o Wesley Snipes não entendia, acho que, o tipo de humor, ou, sei lá, devia achar o cara inconveniente, pô, toda hora o cara não, faz gracinha, mas né? Deixa eu te contar, Donavan, é porque era sério mesmo, ele chegou a estrangular o diretor do próprio filme, você tem uma ideia. Ah, não, então, aí, não, aí passa de qualquer limite. Acho que foi, não sei se foi eu ou foi o Felco que falou isso, mas o Wesley Snipes, foi olhar a lista de crimes que ele cometeu em dado momento, pra ele ser preso por sonegação, foi estilo Al Capone. Nos Estados Unidos parece que é assim, né? As pessoas cometem crimes absurdos e não conseguem prender por conta disso. Aí o cara deixa de pagar um imposto. Ah, não. Ah, imposto não. Imposto você tem que prender o cara, né? O Neymar podia ir pros Estados Unidos. Mas... O diretor de Blade, se eu não me engano, ele era um ator, não era, Paulo? Não. Era o Goyer. Ele era o roteirista. Ele era... sim, isso mesmo. Ele era roteirista dos dois primeiros Blade... E no Trinity ele virou diretor, não é isso? Sim, aí ficou tão traumatizado que colou no Geoff Johns e fez a série. Enfim, né, mas só citando assim o caso específico, né, do Wesley Snipes com o Ryan Reynolds, né, o que deu a entender é isso, o Ryan, o cara mais engraçadão, cheio de piada, o outro já meio de saco cheio, já com esse comportamento todo errado, não devia suportar muito, então assim, fizeram o máximo que deu pra um aguentar o outro durante a gravação do filme do Blade, e meio que, sei lá, não se falaram mais, o Wesley Snipes seguiu a vida dele, a vida torta aí com esses problemas e não se falaram. Mas é isso, em prol do entretenimento, em prol de entregar o fanservice, o Ryan chama ele de volta pra participar e funciona, né? Muita gente talvez não saiba dessas histórias pessoais dos atores, não faz ideia. Pra muita gente, provavelmente, assim, puta, olha lá o cara, o Blade, tá de volta. Não faz ideia de tudo isso que rola por trás das câmeras, né? E aí, enfim, temos ele, temos aí a Elektra de volta, com piadinha pra cima do demolidor do Ben Affleck. E o Gambit, que, como ele disse, né, já nasceu no vazio, coitado. Ele nem teve a chance dele, né? Em outras partes do filme tem outras piadas nesse sentido, né? As pessoas falando de coisas que fizeram ou não fizeram e acabaram terminando, né? E acabaram indo parar aí no vazio. E ele sempre fala, ah, eu nem tive minha chance, eu nem consegui fazer nada. E eu acho que eu vou concordar com você também, que ele não convence muito como Gambit, mas valeu pela homenagem, pelo trabalho que eles tentaram desenvolver e não conseguiram. E aí a gente tem essa turma então aí da Resistência, com o Blade, o Elektra, o Gambit e a X-23. E nessa sequência a gente tem uma das cenas que eu acho que pode ser então talvez a mais dramática, que é essa, né, do Wolverine com a X-23, onde ele diz pra ela que eu não sou o cara certo. E ela fala, não, mas você nunca foi, até que você se torna, né, o cara certo. Eu acho que é uma das cenas mais dramáticas, onde o Hugh Jackman ele entrega interpretação excepcional o filme inteiro, mas nessa cena de drama que eu acho que você consegue ver bastante disso. E como o Paulo até citou no agora há pouco, né, outras cenas dramáticas talvez tenham sido cortadas, né, foram feitas diferentes, como a gente falou, não mostrou uma cena de flashback com os X-Men dele morto, tudo, mas talvez por conta disso, o filme precisa ser um pouco mais engraçado e já teria essa cena dramática que é forte. Então assim, ter mais uma cena dramática, então vamos limitar um pouco, já vai ter uma aqui, é o suficiente, não tem piadas nessa cena, né, é realmente uma cena só de drama, ele com a X-23, e é isso. E aí eles se juntam então com esse plano maluco, vamos, né, então voltar lá, a Cassandra tem meios de sair daqui do vazio, a gente precisa se juntar e ir até lá pra resolver. E aí tem essa cena deles invadindo, uma sequência aí de luta, assim, pra honrar, né, esses personagens que até então tinham sido podados e aparentemente parecia que a gente não os veria mais. E aí eles voltam pra essa cena, pra invadir lá, enfim, todo mundo lutando e se ajudando e funcionando como uma equipe, embora eles não fossem de verdade uma equipe, mas funciona super bem, eles conseguem enfrentar todo mundo que tá ali, que é uma das coisas que eu gosto bastante, que é essa coisa de trabalho em equipe mesmo, que é uma das coisas que eu mais gosto em filmes de X. E é isso, né, e eles conseguem, eles vão lá pra com um objetivo e conseguem pegar o capacete pra neutralizar ali a Cassandra pra chegar no objetivo. Vale ressaltar que apesar de existir esses aí, existiram outros no vazio, aí eu até fico em dúvida se em algum momento consideraram de trazer o Ben Affleck mesmo ou não, porque pegaram um de cada nicho, né? Aí eles dizem que, na verdade, também fazia parte da Resistência o Justiceiro, mas qual dos cinco, né, como ele usou? Sim. O Demolidor, que aí morreu, né, segundo coisa. Acho que teve um outro personagem que falou, e o Magneto, né? Só que o Magneto, a Cassandra fez questão de matar e derreter o capacete, pra não ter ninguém capaz de deter ela, né? Só que aí esqueceu do capacete do fanático ali. Pois ela, né? Ela deve ter eliminado o fanático. automático. Ela derrete o capacete do Magneto, mas deixa o outro com o capacete dele lá, né? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, é como a gente falou, não dá pra levar tudo a sério. O filme tem que seguir. A conveniência também, né? Do roteiro, mas é. É, não, é. O filme tem que seguir de alguma forma. Não tinha os filmes, né? Mas eu fico me perguntando se o Ben Affleck em algum momento toparia. Mas aí também ia ser mais tempo de tela. Eu acho que cada núcleo foi bem representado. O Quarteto foi representado de como merece. Não, tocha, né? Mas eu acho que a Jessica Alba até comentou, né? Acho que não chamaram ela, mas ela talvez quisesse. Mas também é assim, eles tinham que limitar o filme pra não... Ninguém pode mais estourar orçamento com um filme que não seja um Guerra Infinita nem um Ultimato, né? Os últimos que se estouraram se deram muito mal. Convenhamos que o Tatum deve ter aceitado por um cachê de 2 jujubas e uma mariola, porque se o cara guardou aquela camisa por 10 anos, o cara tava ainda olhando pro celular esperando. Um dia vão ligar. A camisa que o Paulo tá falando, gente, não é o uniforme do Gambit, não. É a da Comic Con, tá? Assim, o Tatum, até o que o Donald tinha falado e eu lembrei, se a gente for parar pra pensar também, foi uma consideração do Reynolds, pelo que o Tatum é o Reynolds que não deu certo. Porque a gente vê ele hoje, tem o seu estúdio, tem o seu clube de futebol, ele consegue... ter a banca de brigar com a Disney pra fazer liberdade total pro filme dele, que é uma coisa que, sei lá, tipo, talvez o Downer Jr. pudesse fazer. E não foi sempre assim. Ele passou a ser assim com o primeiro Deadpool. Que aí ele começou a emplacar os filmes que ele passou a interpretar ele mesmo. Que nem o Downer Jr. fez também. Mas, assim, como a gente lembra de Wolverine Origins, nem sempre era pro Deadpool ser isso aí. Ainda tinham falado que iriam continuar a fazer um solo daquele Deadpool, daquele jeito. Sim. Lá, por causa do cena pós-crédito do lado dele piscando pra tela. Então, o negócio era realmente bem cagado. O cara, ele brigou pra fazer esse filme. Talvez a diferença dele do Tato... Era desculpa anos depois, Paulo, que... Eu não me lembro, mas deve ser verdade, que metade do filme perdeu o roteirista porque foi no meio da greve dos roteiristas. Então, não tinha nem gente pra escrever o diálogo e foi o diretor que foi escrevendo o diálogo e as falas dos caras. Pela época, bate. Mas, assim, porque ele brigou, cara. Ele brigou por 6 meses. Ele era uma piada, a gente tem que lembrar de... Ninguém, você falava... Ryan Reynolds era sinônimo de ator ruim, que ninguém queria chegar perto, principalmente depois... É, de comédia romântica, né? E se ferrou mais com Lanterna Verde. Lanterna Verde, que é a única coisa que ele deve lembrar. Lembrar bem desse filme é a esposa. E, assim, é só lembrar que, tipo, esse filme só existiu porque ele fez aquele vídeo CGI e como deveria ser um filme do Deadpool, mandou lá pra Fox, o pessoal da Fox ignorou, ele vazou de propósito, fez sucesso e assim que foi. Ele literalmente, ele forçou esse filme a existir. Inclusive o primeiro filme também, durante a produção, não foi fácil pra ele, né? Que ele deixou de pagar o próprio salário, primeiro que ele fez pela empresa dele, né? Essa Maximum Forte aí. Deixou de pagar o próprio salário, não incluiu o ganho dele. Ele trocou um produtor, depois ele ganhou, né? Mas do ganho dele durante, porque... Foi a win, ele. Vale ressaltar, né? Sempre os atores tiram o salário dele, né? Sei lá, 20 milhões, sei lá quantos. Ele não incluiu o salário dele e pagou do bolso dele, porque a Fox não queria pagar, pros roteiristas estarem durante a gravação do filme pra fazer qualquer correção de diálogo e por aí vai. Ele pagou do bolso dele. Claro que depois recuperou, né? E agora ganhou uma fortuna. Ele tá colhendo os frutos e merecidos. Esse filme fazer bilhão é tipo, é coroar praticamente praticamente 10 anos de esforço dele com essa franquia. Eu acho engraçado que o Channing Tatum e o Ryan Reynolds tiveram os filmes deles anunciados na mesma Comic Con, eu tava pesquisando aqui, em 2015. Tipo, só um deles teve o filme de fato, né? Foi o primeiro Deadpool. Então, muito doido que a gente tenha visto o Channing Tatum de verdade, né? Teoricamente. Imagina assim, outra realidade foi o do Gambit, saiu, né? A linha do tempo que a gente tá gravando o filme Gambit e Wolverine. Aí o Tatum tirando uma foto com o Jeff Loeb, por causa daquela graphic novel dos dois. É muito doido ver isso e ver de fato ali, né? Porque eu não esperava realmente, acho que ninguém esperava ver o Channing Tatum. Muita gente acho que nem entendeu do que se tratava. Mas foi muito doido. Na hora que eu vi, eu falei, cara, não é que fizeram isso. E eu concordo com você, que você falou. Eu também não me convenceu muito, mas assim, a piada tava ali. E eu acho que é isso que importava, né? A ideia não era nem de convencer e tal. Quando você para analisar o visual do Gambit transportado literalmente, assim, ficou bem transportado, mas não sei se era tão bom se fosse assim mesmo. E eu fiquei, caramba, mano, isso aqui realmente tá acontecendo. E ver todos os personagens e todas as referências que temos ali. Até mesmo a X-23 pega aquele óculos. Na hora que ela pega o óculos, mano, eu soltei uma galera ali tranquilo, sabe? Porque pegaram, assim, pequenas coisas e foram juntando. E eu acho que, assim, realmente merecido tudo que o Ryan Reynolds, né, ele alcançou. Porque, cara, esse assim, eu sei que essa cena é o fanservice catapultado, mas, cara, pra mim, assim, me cativou bastante. E, sei lá, pra mim foi o que mais me divertiu no filme, sabe? De você realmente acabar vendo essas aparições de personagens que não são tão lembrados quando você para pra analisar, mas, tipo, cara, eu assisti o primeiro Quarteto Fantástico quando tinha, sei lá, uns 5 ou 6 anos. Então, tipo, pra mim, eu tenho memória afetiva com isso. É ruim, mas, sei lá, tipo, a gente tem essa memória, assim, porque antes da gente ver o MCU, a gente teve esse universo anterior aí mais bagunçado. A gente sabe que hoje o MCU também é uma bagunça, mas anteriormente a gente tinha esses universos bagunçados aí. E, sei lá, né, fazer uma certa homenagem foi bem bacana. É, cara, assim, aqueles dois Quartetos Fantásticos, eu tenho que ter memória de época. Eu saí relativamente satisfeito com os dois, sabe, na época. É do Team Story, né? Os dois, né? Peraí, tu saiu satisfeito do filme que o Surfista Prateado derrota o Galactus com peido? Não, não foi com peido. Cara, ele se contorce, faz força e explode. Ah, sim. Mas, cara, sabe o que era? Eu sei que muita gente esperava as outras versões, mas eu me lembro, por exemplo, de um diálogo que eles tiraram direto do Ultimate, não foi? Quando o Reed dá uma comida de rabo lá no coronel lá, sei lá, alguma coisa desse tipo, foi direto do Ultimate. E o coronel, inclusive, era o coronel do... Era o Capitão Holt, que é a maior prova de que esse fascista é homofóbico e racista. Qualquer um que se opõe ao Capitão Holt não merece. É uma pessoa boa. Então, Holt fala, é o melhor, fala, cara. Mas, enfim, eu tinha memórias boa, assim, porque eu me satisfei, assim. Claro que todo mundo prefere ver o Galactus do jeito que é, como um gigante por aí vai, mas na hora eu até interpretei, né? Tinha acabado de sair um quadrinho da... Eu não me lembro agora, mas eu acho que era do Bill Raio Beta, em que ele interpretava em que o Galactus, ele só aparece humano porque a gente entende quando aparece humano. E que cada povo... Ah, isso aí é do John Byrne. É, cada povo vê o Galactus como uma ameaça do seu jeito, pra entender do seu jeito. Então ele é uma coisa amorfa. Mas enfim, eu achei... Na época eu tinha acabado de sair esse quadrinho, então pra mim, vários elementos... Claro que eu era mais novo, então aceitava mais coisas. Não acho tão ruim como algumas pessoas acham. Mas enfim. O que me causou mais surpresa mesmo foi o Wesley Snipes. A gente tinha discutido isso no grupo, como você falou, fazia uma semana a gente postou lá todo o histórico, né? O Wesley Snipes teve diversos problemas aí, né, ao longo dessa parte da carreira, inclusive depois de Blade 3, né, no caso, a carreira dele deu uma queda tremenda, né? Acho que fazia muito tempo e só recentemente, tal, acho que primeiro teve uma série, depois ele voltou em Mercenários, agora aqui que ele voltou a ter participação em filmes. Ele ficou bastante tempo na geladeira. Fazia tempo que o Wesley Snipes não... Que era durante a década de 90, foi talvez um dos atores mais famosos, tal. Tinha franquias de filmes, assim, saía filme de ação todo ano com ele e tal, né? É, depois de um tempo ele deu uma sumida mesmo, né? De fato, Blade não é da Fox, mas é um ponto importante ali pros cinemas, pras adaptações. Eu gosto bastante dos três filmes, né, do Blade, em especial do 2, que é feito pelo Guilherme Del Toro, né, que é o diretor. É, eu acho que é uma franquia legal, espero que ela consiga aí voltar, né? Espero que o Marshalla consiga pôr esse projeto em pé, né? A gente espera. Mas pra mim foi a grande surpresa. Jennifer Garner sabia mais ou menos que ia ter essa aparição. A que me pegou de surpresa foi a do Chris Evans, porque eu fui pro cinema sem saber de nada. Aí quando chega lá, cara, aí eu falo, não acredito. Aí quando ele mete em chamas lá, cara, aí de repente ele vira pro Logan assim, e fala, quem é esse cara, meu? Eu não sei quem é esse cara, sabe? É frase errada, uma coisa que assim, ele fala, aí fala, não, eu não conheço esse cara, tipo, não era quem eu pensava. Não sei quem é. Aí a cena dele falando com a caça, lá da caça, não, mas você tem que saber, ele falou isso. Aí de repente ela vai lá e tira a pele dele. Aí o mais engraçado é quando ele encontra a resistência, né, que são lá os quatro, né, é, a Electric, Blade e tal. Aí eles começam a falar, não, a gente tinha mais um membro, que é o Johnny, o Tosh Humana. Não, teoricamente. É. E ele fala, pô, pois é, mas você conheceu ele? Aí tipo, aí o Deadpool se enrolando, né, ele fala, ah, tal, aí de repente ele só conheceu ele, é profundamente. gente. É muito boa as piadas. No fundo dos ossos dele, uma coisa assim, né? Então, umas piadas assim. Em inglês, tá... acho que é The Bones, uma coisa assim. Mas, cara, foi muito, muito divertido mesmo. Divertido. E a gente pode dizer que a cena pós-crédito é com ele, porque ele acaba revertendo a versão da coisa e o Deadpool tava certo. Deadpool tava... o Capitão América xingando daquele jeito. Mas é muito engraçado as duas cenas, né? Ele ainda fala, não, é que mostrar a fake news que estão fazendo comigo. Aí, cara, o Tatum, né, que agora tá enquadrou, emplacou alguns filmes e tal, tá agora no último aí com a Scarlett Johansson e tal. É aquele projeto, cara, que você fala com esse uniforme e tal, e pelo jeito deve ter assim, cara, porque o cara que fez, colocou esse uniforme do Gun é o mesmo que deve ter feito o uniforme nático lá, cara. Porque é todo travadão, não sei nem como ele consegue se mexer. Na versão dublada você não entende direito às vezes o que o cara fala. Certo? Não, é inglês também, porque ele fala em francês meio americanizado e o Deadpool fala, não entendi nada que você tá falando. Você tá se enrolando, uma coisa assim. Mas é então. Os quadrinhos. É o sotaque cajun, que eu acho que aqui no Brasil, só no Ultimate que tentaram traduzir de alguma forma, daquela... É muito difícil ler em inglês, cara. Enfim, aí a X-23 eu também já tava mais ou menos sabendo, por causa dos três, cara. E, cara, foram participações que ajudam, né, a coroar esse momento que o Ryan Reynolds, né, bolou e tal. Mas é uma conclusão, é uma série de etapas, né, que acabaram ficando pra trás nessa, de estúdios que fecharam, aí depois também teve essa troca de estúdios e tal. E, pô, querendo ou não, a Fox merecia uma despedida melhor que Novos Mutantes. Aliás, Novos Mutantes poderia ter sido aí objeto de várias piadas, acabou ficando no vazio mesmo. E aí, cara, o Reynolds pega esse universo que tem seus problemas e tal e trata ele com um carinho tremendo. E é pra tirar sarro, mas ao mesmo tempo muito respeitoso com toda essa trajetória, né, que foi pra chegar assim, né. A gente só teve Ultimato por causa que alguns começaram a trilhar com Blade, depois passou com X-Men, até mesmo os filmes do Quarteto. Aí tem aquelas maluquices lá, do Motoqueiro Fantasma e tal, enfim, pra poder chegar nessa franquia, né? Bom, de alguma maneira a gente sabe agora que eles conseguem passar pra nossa terra. Nossa terra não, né? Pra terra do Fox Vets, né? Vão parar lá, vão parar justamente na concessionária lá quando tava o Peter, né? E reconhece, olha o Wolverine, olha o Deadpool. Faz a piada do vai trabalhar na Marvel até os 90 anos, né? Que tem que levar a sério agora essa piada, que já que ele voltou. Aí já estão caminhando pro plot final, né? Cassandra também vai na sequência invadir lá o local. Ela, inclusive, chega, né? Explode tudo, joga eles pra um canto, pega o Paradox, vai até lá, a bomba que o Paradox tava recriando. Que, inclusive, que bomba complicada da peste, porque eles, com uma bombinha do tamanho de uma caixinha, eles detonavam toda uma realidade na série do Loki. Agora precisa de uma bomba elaborada pra caramba, mas tudo bem, vamos supor que ele não tinha a mesma tecnologia que tinha a TVA oficial, né? E aí, pra dar trabalho pra o Deadpool e o Wolverine não chegar na Cassandra, né? Ela libera a tal da tropa Deadpool, que tava sendo falado até então, né? E aí surge o que a gente já conhece nos quadrinhos, né? A versão não só daquela tropa Deadpool que a gente conhece, que tem o Dogpool, que já foi um dos primeiros que aparece junto com o Nicepool, né? Mas também a Ladypool, Kidpool, aí inventaram agora o Babypool, personagens que não são da tropa Deadpool, mas que apareceu em algum momento, Ronin-Pool, Cowboy Deadpool, Zen-Pool, o Cabeça-Pool, que é o do zumbi, né? Que é, inclusive, quem é a voz dele é aquele amigo do James Gunn lá, Nathan Fillion. Isso, Nathan Fillion. No caso da Lady Deadpool vai ser a Blake Lively que faz a voz, enfim. O Matthew McConaughey também tava lá. O Cowboy, o Cowboy Deadpool. Tinha até o irmão do Tom Holland fazendo os Deadpool. O jogador de futebol era o Paul Gallen. Vários. O futebol do time lá, que o Ryan Reynolds, ele é dono e fez até um documentário sobre o time ano retrasado. Aí, não, acho que é uma série, não é documentário, é uma série. É uma série? Ah, apesar de que era um documentário. Eu tava achando estranho na hora aparecer um Deadpool galês com a bandeira de Gales, assim, e era o único, assim... Tem outros Deadpools mais genéticos, o Deadpool 2099 também. Que seria, no caso, não seria o Wade Wilson, né? Seria a filha dele, segundo os quadrinhos. Enfim, mais uma vez os quadrinhos aparecendo aí e gerando uma das cenas mais divertidas. Porque tem aí o momento que o Wolverine finalmente usa a máscara, né? Ele puxa pra trás, todo mundo tava esperando isso. Aí vai ter gente que gostou, tem gente que não gostou, aí fica a critério de cada um. Mas era um momento muito esperado dos quadrinhos. Acho que, independente de se ficou perfeito ou não, tinha que acontecer em algum momento. Acaba gerando uma piada do Deadpool, né? Você só usou isso agora, né? Só de usar agora. hora. E gera uma das cenas mais impactantes, assim, de luta. Porque é uma cena de corredor em linha reta, câmera fixa. Ótimo, porque não ficou balançando agora. Não merecia ser estragada essa cena. E parece um quadrinho andando, né? Ele massacrando dele pra tudo quanto era jeito. Corta pra lá, corta pra cá, chuta a cabeça. Só na Madonna, né? Não esqueça isso. É, na trilha sonora da Madonna, que deu um trabalho pro Ryan Reynolds conseguir, né? Tem uma hora que junta tudo quanto é Deadpool pra cima do Wolverine. O Wolverine empurrando todos eles. O Deadpool empurrando o Wolverine pra trás. Então é meio que cenas de luta bem coreografadas, mas também divertidas de se ver. Porque tem meio que umas piadas ali no meio. É aquele momento, assim, pra fã, é pra você ver sua versão favorita lá do Deadpool. Já tinha aparecido as variantes do Wolverine, né? Por que não a do Deadpool? Pra Disney, é pra fazer mais licenciamento de bonequinho daqui pra frente. Eu duvido que não vai ter uma versão do Deadpool de cada um deles na Hot Toys. Eu duvido. E entrega um dos melhores momentos do filme. Porque já no finalzinho mesmo, aí já fica um pouco mais dramático. Não é muita ação, é mais emoção, né? Essa cena merecia um podcast à parte. De tão boa que ela é. Cara, acho que a melhor parte é... Abre lá o Cassandra, né? Convoca a tropa, né? Abre lá e sai o cachorro. O Dogpool, Mary Poppins, né? Aí aparece o Nicepool, né? E aí começa todas as piadas. E, tipo, no dublado, né? Ele faz uma vozinha um pouco mais fina, né? Mais assim e tal. A cena do Beba Água, cara. Aí vira o cara, mas que é essa? É sensacional. Aí depois entra, aí começa, né, o tiroteio. A primeira parte do tiroteio é o Deadpool pegando o Nicepool e começa a servir de escudo. E aí começa a atirar. Aí o Wolverine é assim, né? Mas que porcaria é essa que ele tá fazendo? Aí, cara, aí depois o cara tá cheio de bala lá. Não, mas você vai se regenerar e tal. Como assim se regenerar? É o Deadpool ao contrário, ele. É o Deadpool que não se regenera. Aí ele continua e pega e tal. Mas você não vai morrer, hein? Você não vai morrer. Aí explode assim, arrasta o corpo ali atrás, né? Aí o Logan levanta o cachorrinho que impede de todo mundo sair da barra. Aí ele começa... É, acho que agora ele vai morrer. É muito boa a cena. E aí ele pega... o final dele é pegar as pistolas douradas lá. A parte muito engraçada, ele pegando as pistolas. Não, ele foi isso, mas olha o legado dele. Aqui tá. Duas Desert Eagles douradas, cromadas. E aí, vale ressaltar o seguinte, antes da tropa Deadpool, os primeiros são apresentados é a Dogpool, né, e o Nicepool. Eu senti que ficou um pouco mal explorado, que eles podiam ter colocado lá no meio em algum momento, eles encontrando uns três caras da tropa Deadpool pra fazer uma expectativa de quem seria a tropa Deadpool, sabe? Claro que o Nicepool já fez isso, mostrando que eles eram mal caratas, que em todo, no lixão sempre podavam os Deadpool, não importa qual era o universo, que eram os porcarias, blá blá blá blá blá. Mas eu acho que podia ter explorado mais pra ficar como se fosse assim, olha, tem mais desses malucos aí, viu? Aguardem. Mas ficou bom do mesmo jeito. Pô, não, ficou excelente. E aí você tem toda a cena, né? Pô, o som lá, né, Madonna, um monte de tiroteio e tal, que é a cena do trailer. Aí quando todo mundo termina assim e tal, tá lá, e tem a cena, né, deles quebrando, né, o ônibus, né? Aí o Deadpool, né, se tropeça e tal, fala, pô, que porcaria, meu. Foi a cena, momento que podia estar errado, não sei o quê. E cara, aí depois todo mundo começa a levantar todos os Deadpool, aí fala, esses têm fator de cura, né, pelo jeito, cara. Aí quem salva o dia, cara, é inocência, assim, cara. O filme funciona porque é um filme do Deadpool, não. Aí aparece o Peter lá, aí todo mundo começa a falar, não, o Peter é o nosso sidekick, é o nosso mascote, não sei o quê. Aí vai, vocês podem aproveitar o meu Peter, então, enquanto eu vou salvar esse comemorando do Peter Pool. Cara, é sensacional. O Peter, pra mim, ele não existe dos quadrinhos, do Peter, pra mim, praticamente é o Bob. É sim. O agente da Hydra, né? Que é aquele sidekick do Deadpool por um bom tempo. Mas, cara, é sensacional. A tropa, a forma como ela é apresentada, tal, a briga em si, né, ali deles tendo que se resolver. Foi a loucura no momento que o Logan põe a máscara, né? Assim, cara, sensacional essa cena, cara. E foi o ponto alto do filme. É uma das cenas, pra mim, mais visualmente divertidas. Cara, essa cena é muito divertida. Eu acho que é um dos pontos altos do filme, e a gente já meio que já tinha vazado o spoiler, né, da Lady Deadpool, porém eu confesso que eu não cheguei a ver os últimos trailers, porque, não sei, acabei na correria também, e às vezes acabou ficando um pouco longe dos trailers, né, e na hora que eu vi, eu falei, caramba, e depois fui pesquisar que, né, quem interpretou foi a esposa do Ryan, e até fez até uma piada, né, de, nossa, tá bem, não parece nem que acabou de ter filho, né, no caso, porque ela acabou de ter filho e tava ali, né, uma coisa que eu gostei também foi na questão também da parte da câmera mesmo, né? Da cena. Eu achei ela bem coreografada, bem feita, bem filmada. Acho que isso daí foi um dos pontos altos. E o Dogpool, né? Que eu falei que é o cachorro mais feio, porque realmente ele foi eleito o cachorro mais feio do Reino Unido. Porque não sei o que aleatório colocarem esse cachorro aí, mas eu achei que ficou engraçado, porque realmente o Dogpool dentro dos quadrinhos, né? Você é um personagem que ninguém liga, mas ele é feio. Então achei legal esse paralelo aí. O Dogpool acho que era um experimento, né? Sim, uma cobaia do experimento, uma coisa assim. Ficou todo torto. Enfim, acho que todas as referências de vários Deadpools ali, quem entende muito do Deadpool verso, eu confesso que eu não conheço muito a fundo, mas, cara, sei, foi muito bem inserido ali. E depois eles vão até colocar a máscara do Wolverine, que foi até piada, né? Que faz, demorou 20 anos pra colocar a máscara. E assim, pra mim ficou legal, sabe? Tipo, achei bem, bem bacana. Talvez nos momentos que eles estão, que tá mais estático, talvez não fique tão legal no, nas partes, né, de conversa, mas ele ali com o abdômen de fora, só com a máscara, né, cara, muito bacana. Quem esperava ver isso daí, né? E tem até uma referência ao Rob Liefeld, né, naquela loja de pés, né, que tem ali atrás da cena que eles vão lutar, por causa que o Rob Liefeld, né, que sabia desenhar pé. Cara, achei sensacional isso daí. É, muita gente, inclusive, reclamando, entre aspas, que o capacete, não, né, a máscara do Wolverine tá muito CGI, mas, gente, eu acredito que boa parte dela ali seja o dublê com a máscara, o próprio Hugh Jackman usando. Não tem pra que fazer um CGI se a máscara se constrói. Ou então um CGI que de vez em quando aparece, por exemplo, na cena do salto dos dois que o Felga até citou, né? Que o Deadpool capota na hora, tudo bem. É uma cena que os dois saltam, a câmera tem que dar uma girada, então parece ser CGI. Mas ele, a máscara existe, entendeu? Nem tudo na Marvel Studios é só CGI, pelo amor de Deus. Né? Na verdade, provavelmente ia ter uma cena do Paradox querendo que fosse uma máscara em CGI com nanotecnologia, mas o Deadpool, não, CGI com nanotec aqui não, seu safado. Não era o Kevin Feige, Paulo, tenho certeza disso. Vai, Donovan. Ah, cara, essa cena serviu, assim, pra fazer um pouco mais, né, de fanservice pra quem conhece as versões aí do Deadpool, poder tá vendo isso na tela, e pra gente poder ver o Wolverine, então, aí, com uma máscara. Pra mim, essa cena da luta deles contra a tropa aí do Deadpool, eu fico com uma sensação de videogame, na verdade, quando a câmera vira e fica na lateral, né, e aí eles vão avançando de forma, como se fosse o corredor, né, mas mostrando ela de lado, e batendo, e atacando, batendo todo mundo. A forma como foi feito, pra mim, ficou parecendo um videogame. Até mesmo quando eles vão, né, pra dentro daquele ônibus, e aí saltam no final, né, saindo pelo vidro que o Deadpool tropeça ali e cai, tudo parecia como se fosse alguma sequência de videogame, o que eu achei até interessante também. Mas é isso, não tem nem muito o que acrescentar. É pra você, é mais fanservice, realmente, pra gente ver aí essas versões de Deadpool, pra poder ver a grande cena dos dois, né, se preparando pra luta, o Wolverine veste a máscara. Essa questão do CGI, eu também achei que a máscara ficou um pouco estranha, mas eu concordo, não é só CGI. Acho que CGI é mais na parte do olho, né? E o olho fica branco e eventualmente mexe, né? Faz expressão. Eu acredito que as máscaras, elas estão de verdade e eles colocam o CGI na parte do olho, realmente. É, não, pra mim não ficou perfeito, mas... Exatamente que é isso. Né? Assim, no olhar, ver essa imagem, o Hugh Jackman com aquela máscara, fica até uma sensação estranha, porque é a primeira vez que a gente vê, depois de tanto tempo esperando, mas é aquilo, serve pro propósito do filme, serve como fanservice, foi divertido de ver, sim, gera piadas em volta disso, então ficou esquisito, ficou um pouquinho, mas tá dentro do contexto do que é o filme, né, não chega a atrapalhar. Pelo menos não pra mim, né? Eu consigo realmente me divertir com 99% do filme. Eu sou das pessoas que não fico procurando defeito, né? Eu tento aproveitar aquilo que tem de interessante e as coisas que me divertem. Mas é isso. Então é a cena do fanservice. Ele põe a máscara, sai até faísca no fundo, né? Nessa loja que o João citou aí, né? Com o nome do Liefeld. E eles fazem a pose, falta faísca e vão pra porrada. Nisso que pra mim pareceu bem, bem videogame mesmo. Nessa cena tem uma piada horrível, não vou poder repetir aqui, senão vou capaz de bloquear o podcast. Manda no chat pra gente depois. Quando ele coloca a máscara, né? Porque a máscara era uma estrutura que ficava atrás. Até então, você achava que era só aquilo ali, um consórcio, sei lá, uma... Aí quando ele tira, fica diferente um pouco o uniforme na parte dos ombros. Aí o Deadpool faz uma piada que eu não vou poder repetir, mas enfim. É óbvio que fica estranho, a gente ficou acostumado várias vezes assim, mas é como o Deadpool ali falou no meio, né? É que nem a máscara do Batman, gente, só que ele pode mexer o pescoço. Não tem diferença nenhuma. Se você aceita a máscara do Batman, você aceita a do Wolverine. Por que não, né? Bom, e aí, se encaminhando aqui pro finalzão mesmo, aí com o confronto com a Cassandra Nova, até discuti com, acho que foi o Paulo, que a gente tava, foi um dos primeiros a ver, eu e ele, não tem como o Deadpool e Wolverine bater de frente com a Cassandra Nova. Então, assim, não termina naquela luta final entre ele e o grande vilão, porque não tinha como, era uma vilã muito superior a eles. Então, o final era justamente pra ter uma conclusão entre os dois personagens, que de alguma maneira estavam buscando seus propósitos ali. Né? O Wolverine, porque ele ia, enfim, finalmente bancar o herói, né? E o Deadpool, que ia fazer uma coisa porque, não porque ele precisava, mas que os outros precisavam que ele fizesse. Que é esse o meio que o mote ali dos dois, precisando fazer uma jornada de herói, né? Se você olhar direitinho, os dois primeiros Deadpool, o Deadpool não tá fazendo a jornada de herói dele. Ele virou um mercenário lá e segue o padrão Deadpool. Esse aqui é o momento do Deadpool, ele quer ser mais herói mesmo, quer ser um vingador e por aí vai. Então, de um lado, os dois estão buscando, assim, o seu caminho, seja por redenção, seja por aprendizado, né, a seguir aquilo ali. Então, é meio que um caminho pro sacrifício. Claro que no meio do caminho tem um monte de piada do Deadpool, seja porque quem é que vai realmente ser o sacrificado? Aí um tranca o outro, por aí vai. Ou quando o Wolverine lá tá... Os dois se grudam lá pra deter a máquina, né? Misturar o fluxo de matéria com antimatéria e todo o cientifiquez que não tem sentido nenhum pra fazer com que a máquina desse o efeito reverso lá e explodisse a Cassandra. Aí faz uma piada com o Wolverine, que na hora a camisa dele rasga e aí fica o Deadpool olhando, né? Tipo, o Wolverine todo saradão, né? E aí, enfim, tem um final, a Cassandra vira espaguete do mesmo jeito que o personagem que o Paulo odeia mais no universo e se desfaz da continuidade, né, das realidades. O Paradoxo é preso, né, pelaquela operação lá, e surge uma personagem que é a personagem que faz a ligação com a série do Loki, que é a caçadora B-15, e explica que, de alguma maneira, o que eles fizeram, não importa o que eles fizeram, fez com que o universo da Fox, né, permanecesse ali, e cada um ganhou uma casa, supostamente, né? Foi uma promessa que a caçadora fez, aonde teria a Cassandra e o Paradoxo, e o Wolverine ficar naquele universo, afinal ele precisava ser uma âncora daquele universo, traz a X-23 pra lá, e eu imagino que os outros personagens, cada um foi parar num canto, até, sei lá, quando a Marvel Studios / o Kevin Feige for precisar deles, né? Então a conclusão, digamos assim, family friend, porque acaba sendo assim um pouco no filme do Deadpool, né, daquele jeito lá, meio que estendeu, né, o Deadpool queria salvar as pessoas daquela foto, meio que aumentou a família, supostamente o Wolverine virou o colega de quarto dele, e é muito difícil não esperar que pelo menos esses dois não estejam num dos próximos filmes dos Vingadores, é muito difícil isso não acontecer, e é o que a gente espera, né, se vai aproveitar mais outros, aí são outros 500, né. E é o final que a gente tem. Eu gosto da piada que o Deadpool solta ali de multiverso não tá dando certo. Vocês precisam parar de insistir nisso. E eu... Não, a própria... Voltando até a ideia da metáfora. O Deadpool nessa hora faz um sinalzinho, né? Buar. Com o cara de choro e fazendo sinal pra baixo. Isso daí é muito, muito bom. E... Assim, a ideia, quando você para pra analisar, que nem você falou, tipo, a ideia de, que os dois ali juntos, eles conseguem, tipo, cara, filme do Deadpool, você só aceita, porque a ideia não é você pensar, né, tecnicamente no roteiro, mas realmente sentir a emoção ali de dar risada, dar boas risadas e abraçar a homenagem que tá sendo feita ali. Eu concordo que aqui a gente tem um final muito bem coeso, né, no caso, se você não mexesse mais, não acho que eles não vão mexer, porque realmente esse filme vai dar dinheiro e com certeza eles vão trazer os personagens de novo, não sei se vão ou não trazer o Hugh Jackman, mas, né, existe essa possibilidade, mas se não mexessem, eu já até acho que... Até os 90 anos. Até os 90 anos, como diria o próprio Deadpool, eu ainda acho que eles têm um final assim bem redondinho, sabe, então... Gostei, assim, da conclusão. Quem quiser também, né, tomar isso como conclusão pessoal, porque isso aqui não vai mais do que a conclusão do Deadpool, vai como uma conclusão do universo da Fox no geral, né? E nos outros filmes também que não tiveram ali uma conclusão. Então tem toda essa analogia ali com isso. E o que eu também acho bacana, né, é que eles colocam Porque assim, são músicas totalmente nonsense, né? Você coloca ali a música da Madonna. Quando você para pra analisar, tipo, ela não tem nada a ver. Mas, cara, ela é tão nonsense que ela acaba encaixando e fica muito bom. E assim, é todo o filme, né? Quando você para desde a abertura que a gente falou do NSYNC, tem a música da Avril Lavigne do meio do nada. Então, assim, são músicas assim, com a vibe dos anos 2000, porque a gente sabe, né, que o universo de super-heróis estava sendo construído ali ao decorrer dos anos 2000. Colocam essas músicas junto e, cara, tipo, é tão nonsense, mas, tipo, encaixa tanto, porque acaba misturando nostalgia com nostalgia, sabe? E fica muito bom. E essa parte, né, no caso, a Madonna é mais antiga, né, no caso, a música dos anos 90, mas fica tão aleatório, mas fica tão bacana. E, assim, todo o decorrer do filme, eu acredito que eles vão realmente trazer de novo lá nos personagens ali pra Guerra Secreta, como eu falei. Por mais que eu acho que eles poderiam transformar isso como conclusão, mas acho muito difícil. E, enfim, acho que foi uma despedida digna, acho que foi realmente bem colocado aqui. É, gostei das piadas que eles fazem aqui também no final pra... E até um final bom pro Deadpool também, né, que ele acaba ali se voltando ali com a Vanessa também. Enfim, acho que mais isso pra também não prolongar muito, ficar repetindo. Bom, aí a gente tem então esse final, e serviu pra ter não temos uma batalha final, não seria possível, como o Cover também já citou, né, a Cassandra Nova era poderosa demais, né, então não tinha como ter uma batalha entre eles. Então o que a gente teve de luta final mesmo foi contra a tropa ali do Deadpool, e a gente vai pra esse final, a Cassandra vai lá pra usar essa máquina matéria, antimatéria e tal, e pra começar com a destruição daquele universo, e a ideia dela era partir pra destruir todo o multiverso e tudo mais. E, pô, cara, e aí é isso, né? É a conclusão, a redenção dos personagens, né? Então, eu vou me sacrificar aqui pra salvar, não, vai você, vou eu. Enfim, eles ficam ali nessa discussão pra concluir aí a história, né? E, enfim, serve pra fazer as piadas, mostrar o Hugh Jackman sem camisa mais uma vez e fazer essa conclusão do que foi essa grande homenagem aí ao universo da Fox, né? Não tem nem muito o que acrescentar, foi só pra realmente fechar a história, trazer provavelmente trazer os personagens pra linha sagrada, como a X-23 já apareceu ali no final, os outros também ou vieram pra mesma linha ou pra alguma outra linha adjacente, enfim. Mas elas não estão na sagrada não, viu? Eles estão na linha do 1005. É verdade, não, é verdade. É pro universo Fox ali, ele salvou. A B-15 ela explica, né? Na verdade, não é a linha sagrada, não. Ela explica, então, que aquele universo. O universo que vale. O universo ele tava desaparecendo porque tinha perdido a âncora, mas eles conseguiram restaurar, então o universo vai permanecer ali, a realidade deles. Então, enfim. Então ele traz ali o X-23 pra ficar com ele ali. Ele se reaproxima da Vanessa. A gente nem comentou isso antes, né? Mas uma das motivações do Deadpool era essa separação dele com a Vanessa, né? Porque ele tava acomodado e ela queria que ele fosse algo mais, enfim. Foi algo que o empurrou também durante o filme todo, foi a motivação dele. O Happy Hogan tirou toda a determinação do Deadpool de ser alguém a mais. Acabou com ele. E é por isso que ele acabou separando. A Vanessa se separou dele, enfim, eles se afastaram. E aí, nesse final, eles acabam aí se reaproximando. Agora, o que eu acho que deveria acontecer nos próximos filmes é assim: eles estão ali disponíveis, eu acho até que poderia aparecer. Mas o Deadpool com o Ryan Reynolds, eu não acho que. E a gente vai ter, vamos ter mais filme do Wolverine, enfim. Acho que talvez o Hugh Jackman possa aparecer, possa participar, né, num Guerra Secreta, ele venha fazer alguma ponta, mas eu não acredito que ele vai aparecer, assim, com um papel muito grande. Vai, embora... tá precisando de medalhão, vai aparecer sim, mas pode ter certeza que vai estar na capa da frente. Pois, vamos buscar o Nat Grey. Eu tenho um plot pra buscar o Nat Grey pra só conseguir salvar o multiverso. Delírios do Paulo à parte, vai ter um time multiversal ali, meu filho, mas vai estar os dois da capa, assim, ó, prau! Pode ter certeza. Não foi no 5, no Vingadores 6, pode ter certeza. Cara, e não duvide, se o Guerra Secretas começar, eles precisam de um universo Ultimate. Aí, em vez do... pra fazer lá aquela primeira edição. E começar com a guerra entre o MCU e o Foxverse. Tudo bem que o pessoal do Mutante vão estar tudo com 50 anos já nessa altura, mas... Não, mas eu acho que a princípio pode acontecer, como você falou, né? Uma colisão, mas aí poderia ser no próprio Doomsday, não precisa ser no Guerra Secreta. O Doom, com certeza... Não, eu tô achando que o Reed vai manipular os dois terras atacarem umas às outras e ele querer a terra dele... Deixa a Donovan continuar, vai. Não, imagina. Mas o que eu acho que poderia acontecer... lá pra frente, quando a gente tivesse esse filme de Vingadores Guerra Secreta, é que eventualmente, vamos dizer, vai, assim como a própria piada diz que ele vai trabalhar até os 90 anos, então eu acho que ele poderia continuar fazendo algumas participações como o velho Logan, por exemplo, e deixar a X-23 ser a Wolverine, assim como na HQ, eu acho que seria um caminho legal. Ela já tá ali mesmo, já tá de volta no universo ali do Deadpool, o universo vai se manter, eu acho que deviam aproveitar essa situação, deixar ela como Wolverine, e aí o Jackman aparece eventualmente, quando eles precisarem desses medalhões pra aumentar a receita, levar o público pro cinema, poderiam colocar participações dele em alguns pontos, assim. Embora a gente fala de piada, né, de vai trabalhar até os 90 anos, né, teve a piada no filme, mas a gente vê que isso acaba se concretizando, com o próprio Hugh Jackman voltando aí a fazer o papel, a gente vê o Harrison Ford, que é funcionário da Disney, né, então ele faz tanto Star Wars e agora faz Marvel também, o Harrison Ford já tem mais de 80 e tá aí voltando pra fazer Capitão América, e o Downey Jr., né, que acabou de ser anunciado e tá voltando, então essa piada não é tão piada, né, de trabalhar até os 90 anos, pelo jeito. Deve ter alguma coisa no contrato lá que, ó, você vai ser funcionário Disney, seja pra uma franquia ou pra outra, mas você vai trabalhar com a gente até onde a gente quiser, né. O melhor do gancho da piada de Pooh é que ele diz, eles só compraram a Fox pra você trabalhar até os 90 anos. É, exatamente. Bom, cara, o final é coroa, né? Toda essa homenagem, né? Não dava uma batalha épica entre Cassandra Nova e os dois. Mas, cara, a disputa ali ficou bastante... Ficou muito bem desenvolvida, né? Naquela maçaroca doida lá de matéria, antimatéria e tal. Ficou bem legal, né? E deram um fim, né, pra... personagem, né, pra Cassandra Nova, que era merecido por um vilão daquele porte, né? E, cara, cheio das piadas no final, cara, meu, você dá muita risada quando chega, né, o Peter Pooh, né, pra impedir que a caçadora pode, né, o Deadpool, porque ela chega e vira, mas o que esse cara tá fazendo? Tá na hora, tem que podar ele. Não, aí chega, veja bem, ele... E aí ela começa a olhar, olá, tudo bom? Aquelas piadas... Ah, realmente, ela dando em cima, né? Começa a dar em cima. Aí o Paradoxo fala, que diabos isso acontecendo aqui? Aí levem ele. Levem ele aqui e tá. Não, o Paradoxo também é um show à parte, porque ele começa a tentar se explicar, né, pra caçador. Não, mas o que aconteceu aqui? Ah, olha, o que aconteceu aqui foi um evento com dois grandes heróis, pessoas nos salvando, mas infelizmente eles morreram. Aí aparecem os dois, né? Engraçado, de novo o Deadpool faz uma piada com o Marvel Jesus, né? Com o Jesus da Marvel, que ele fala, e ele ressuscitou! E aí coroa, né? Ele salvou, conseguiu salvar o universo. Aí acrescentou mais um conceito que o universo pode ter uma outra âncora, né? Ou seja, ou é o novo Wolverine, ou é o próprio Deadpool, né? O que não faz muito sentido nessa história de âncora, que em algum momento a âncora não vai viver eternamente naquele universo, ela vai morrer, né? Então mas pelo visto... Tem novas âncoras. O universo, né, pode ter... Achou outra âncora, né? Achou ponto ali pra... coisa. E no final fica bem entendido quem é a âncora, né, desse universo. Legal. Eu também não sei quem é a âncora desse universo, não. É, e aí pra fechar ainda tem ideia a piada, né? Vamos comer um shawarma, né? Que é a referência lá ao primeiro filme dos Vingadores. Então, tipo, fecha muito bem essa trilogia, né? O Ryan Reynolds conseguiu entregar aí, né? É porque no final das contas ele é a grande cabeça por trás do filme, né? Então ele consegue entregar, né, um divertimento assim, sem precedentes, né? Foi muito bom o produto final. É isso mesmo. É um filme muito divertido de ver, como eu falei, né? É um filme que vale a pena ver duas ou três vezes, porque você acaba perdendo um detalhezinho da primeira vez, porque tava se divertindo com a primeira piada antes da segunda, que vem imediatamente depois. Eu acho que... claro, você não pode levar ferro e fogo. O filme que prometeu Ryan Reynolds, ele não é uma propaganda para os próximos filmes, então você não pode levar a lógica nem alguns elementos que foram introduzidos aqui a ferro e fogo, né, do que, mesmo se tratando de um filme de Soro Multiverso, né? Mas acho que alguns personagens aí, os dois principais, serão sim reaproveitados. Mas apesar disso, de ser um filme de entrada pro MCU e trazer de volta o Hugh Jackman e o Deadpool, ao mesmo tempo, de uma maneira geral, ele serve de fechamento pra Deadpool, como se fosse um Deadpool 3, porque ele, digamos assim, traz todos os elementos, traz a família Deadpool de volta, finaliza com os créditos finais, antes da cena pós-crédito lá, que a gente já falou, né? Com várias cenas de batidores do que eram os filmes da Fox, né? E então dá uma despedida melhor do que, por exemplo, foi Novos Mutantes e X-Men Fênix Negra. Porque, querendo ou não, eles foram filmes que foram até prejudicados, porque foi no meio da venda da Fox, mais pandemia, não teve um adeus favorável. E agora teve, né? Apesar da gente saber que esses personagens vão estar por aí, talvez, em versões variantes, em futuros filmes. Mas, por exemplo, é como se eu disse, olha, lembra aquele universo da Fox que você conheceu os filmes, conheceu os X-Men, conheceu o Quarteto Fantástico pela primeira vez, conheceu até Electro Demolidor? Então, eles estão agora nessa linha alternativa aqui para lembrança de todos, né? Então, para mim, foi um encerramento bacana e que meio que canoniza, dentro do multiverso da Marvel, esses personagens. Que, querendo ou não, tem muito vínculo, inclusive, com o próprio Kevin Feige, né? Na época do X-Men, era o Ivy Arad, o presidente da Marvel Studios, o Kevin Feige era só um produtor executivo, que, curiosamente, foi elencado para taponar os incêndios que o Brian Singer causava no meio das filmagens, né? Das confusões que o Brian Singer criava. Então, para mim, foi até um curioso, né? Eles encerrarem com essa despedida de cenas antigas, porque é um fechamento, inclusive, de uma fase, vamos dizer assim, da Marvel Studios pré-momento filmes da Marvel. Já falei demais, vamos encerrar por aqui. Eu quero agradecer ao João, ao Donavan, Paulo e o Fego já são da casa aí. E voltamos agora, ainda em agosto, aí pro próximo Dominata 66. Então, até mais, galera. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.